Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Deashagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmicon. Anteriormente no Necrofilmicon. Essa parte eu achei muito legal, que ela fala assim: eu sou uma terráquea normal. Aí vira pro Corbara e fala: não é meu cometinho espacial. E aí fica passando o dedo no beiço dele, fazendo blu blu blu blu blu. Isso é muito bom. E ele fica olhando do tipo: nossa, o que tá acontecendo? Que inferno de vida porca. Ai, porra. Tudo bem que mertiolate não dói mais hoje em dia, mas puta que me pariu, os arranhões daquela tigresa dos infernos me rasgaram até o osso. Porra, tô mais costurado do que boca de testemunha no caso Marielle. Ah, isso aqui não é vida. Não, ninguém me avisou que ia ser assim. Olha pra mim. Tudo bem, que eu nunca fui um exemplo de beleza ou de inteligência, ou de qualquer outra merda, se é que isso importa, mas caralho, parece que eu sou um mutilado de guerra. Não fala isso, normal! Lorde Deashagur, o senhor aqui de novo? Não me fala que trouxe aquela máquina de matar com unhas e dentes contigo, senão eu me demito. Olha, eu me demito. Eu não aguento mais. Todo episódio é uma batalha pela minha vida. Filho de um pai na zona, falou de novo. Será que não consegue ficar de boca calada um segundo sequer, seu mortal de bosta? Não sabe que se falar em guerra e derivados três vezes aparece o... Ah, caralho, eu que falei agora. Aqui, eu já cheguei, tá ok? Eu já cheguei, comigo é assim. Falou em guerra, eu tô aqui é pra matar vagabundo. Com a vagabundo comunista, de extrema direita, nazista, iluminati, da ursal. Tá ok? Cadê? Quem foi? É, kit gay isso aí. Tem que acabar a ideologia de podcast. Mas que porra? Pensador louco, seu verme imprestável. Conheça Bolsobo, meu cunhado. Eu escutei falar em guerra e tô na área, tá pensando o quê? Falar em guerra é me chamar. A guerra sou eu e tá acabado, tá ok? Tá ok? Eu sou capitão do inferno, 30 anos no cargo, sempre atirei pra matar, pronto pra ação. Traz meu rifle de matar vermelho, vai. Isso, daí. Daqui. Ignora esse pobre diabo, o estrago já está feito e agora essa mala vai ficar enchendo o saco o episódio inteiro. Ele nunca matou nenhuma mosca sequer. As baratas até se matam, mas é de tanto dar risada dele. Isso aí é só conversa fiada. Trouxa é quem cai no papo. Ele promete mundos e fundos em troca de almas, mas não só não cumpre o prometido, como ainda fala que tudo o que diz é mal interpretado e tirado do contexto. É mentira isso aí, tá ok? Eu tenho o arquidemônio Asnoguetes aqui pra provar que eu ainda vou dominar o mundo, tá ok? Não vai ter vermelho vivo quando eu sair no campo de batalha, porque todo mundo vai sangrar azul quando eu atirar. Vocês vão ver só. Tempo da ditadura do inferno não tinha essa desordem não, tá ok? Nossa, mestre, de repente eu me sinto até meio constrangido. Tem alguém que cai nessa ladainha? Pois é, estou deprimido também. Ter quem acredite sempre tem. Afinal, como você explicaria o Largo de Carvalho? Olha, se faz de surdo aí e vai passar o recado, sim? Esse episódio vai ser tão longo e doloroso que eu nem tenho vontade de te matar agora. Anda! In the valley, come on! Of the shadow of death, I will fear no evil. Vamos lá, ouvinte do cemitério, porque acho que vai dar merda num nível nunca antes registrado no Necrofilmicon. Recados rápidos, aproveitando que Deashagur está na fossa pela chegada de seu cunhado. Recadinhos rapidinhos e rasteiros, vamos lá. Ouvinte do Teatro Escuro, do culto ao mestre de Achagur, pessoas inteligentes que não acreditam na Terra plana, que vacinas dominam mentes e que a Venezuela vai nos invadir, não esqueçam de comentar para termos noção de quantos estão aderindo à nossa seita aqui do Necrofilmicon. É @pensadorlouco no Twitter, @teatroescuro no Instagram e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Todos seus comentários serão lidos no próximo episódio sem falta, a não ser que Beelzebu acabe com a liberdade de expressão nos podcasts, e olha que eu nem duvido disso. Liberdade e expressão! Pra quê? Quem quer liberdade é porque tá pensando em fazer merda, tá ok? Comigo não tem essa liberdade não, porra. Façam como o meu mestre disse e ignorem o Mentecapto, tá? Assinem nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que acreditar em um diabo de merda que foi efeito colateral do CQC. Basta procurarem o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam desses Appleheads que se arrastam por aí. E se vocês forem do Android, instalem o Google Podcasts ou o Podcast Addict pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca, que é molezinha de achar. E se quiserem mais lambuja ainda, ou se já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, no post e no site há links para assinar de qualquer maneira, inclusive em QR Code. QR Code é o que isso aí? É o quê? Que é? Código de Comunista Liberal Eleitor do PT? Tem que acabar os QR Code, prometo que vou matar todos eles! Nossa, pra um diabinho verde de 30 centímetros você realmente é chato pra caralho. Arre, continuando. Ajuda nosso Teatro Escuro a continuar, apoiando mensalmente os podcasts a partir de um único real, que é super importante e não avacalha o orçamento de ninguém. Um real mensal pode não significar nada pra vocês, mas me ajuda a comprar nem que seja umas rolhas, pra eu tampar os ouvidos e não escutar as merdas que esse Beelzebu fala. Então, apoiem pelo Padrim, PicPay ou pelo PagSeguro que vocês me ajudam a sobreviver até o próximo episódio. E mais, dependendo das doações ou quantidade das mesmas, vocês podem ainda ganhar brindes e fazerem parte desse nosso hospício cultural. Então vão em padrim.com.br/pensadorlouco para apoiar no Padrim mensalmente, @teatroescuro para apoiar no PicPay mensalmente também, ou só @pensadorlouco para ajudar no PicPay com qualquer valor e somente quando tiverem vontade. Mas todos os links estão no post também, não deixem de ajudar. Justamente por isso eu gostaria de agradecer às e aos apoiadores: Micaela Guerrilheira Borges, nossa doutora casa; William Call of Duty Floyd, do Ultra Combo e do Fermata; Thay Matahari Souza, do La Siesta; Luciano Sequelado de Guerra Munhoz, do Papo de Louco; Anderson Malcolm X Negão, do Chorume; William Bombagá Vulto, do Observador Quântico e do Curta um Curta; Tiago Metralhadora Trabuco, do MPcast e do UFO Podcast; Matheus Barão Vermelho Mantuan, do Portal de Podcasts Curva de Rio; Yuri Correspondente de Guerra Brawley, do MongeCast; Renato Pavio Curto Petilli, de Florianópolis; Diego Fire in the Hall Fávero, de Sorocaba; Diogo Pronto Começou a Batalha Bob, do Galera do Hall e do Mundo de Bob; Jorge Jaspion Augusto, do Anime Sphere; Jeff Batalha de 4 Sets Guimarães, do Tenistas em Ação; Roger Se Arrastando na Trincheira Bittencourt, do podcast Ritos e Rituais; Danilo Granada no Crânio de Almeida, do Doublecast; José Paulo Jogos de Guerra Neto, de Brasília; Lica Mulheres Guerreiras Mundo, Omega Cast; e dando as boas-vindas a Samuel Coronel Muca, do Boteco dos Versados. Isso no Padrim, enquanto que no PicPay nós temos Condessa Espiã Vanora, do Alguma Coisa Cast; Julian Revolucion Cat do podcast Por Outro Lado; e Leozão Vou Te Arrombar a Tiros no Set, também do Doublecast Podcast. Obrigado a todos e todas por não deixarem a guerra por uma podosfera para sempre livre terminar. Bato continência pra vocês em qualquer dia da semana. Falou em continência? Bate uma pra mim então. Puta que pariu, nem vou comentar essa. E claro, já que estou aqui falando de batalhas em países distantes, vamos falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisarmos ficar enfiados em trincheiras sujas. Sabem o que é? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para lugares onde não tem fuzis disparando por toda parte. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o mundo que vale a pena conhecer, sem para isso ir parar num campo de batalha dos infernos. Os caras têm uma vasta programação, desde passeio de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo pra te tirar da depressão. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tão esperando o quê? Acessem agora mesmo blablablablado.infinity.tour.br, é tour de T-U-R, e vejam todas as formas perfeitas de te fazerem sair do lugar sem ser pra desviar de balas. Ah, sim, aproveitem também e agradeçam lá na página da Infinity no Facebook o patrocínio deles aqui no nosso reduto de doidos. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco, e eu prometo que sobreviverei até mais um Necrofilmicon. Quem é que vai viajar aí? Viajar pra onde? Tá querendo sair do país só porque eu cheguei? É comunista vermelho, amarelo, rosado, todos vocês, tá ok? Se eu pego, vai tudo pro paredão. Putz, Lorde Ashagura, eu sei que eu sou só um verme, eu só trabalho aqui e o caralho, mas porra, o cunhado é teu, cara. Dá pra tirar esses merda daqui? Olha, pode me torturar, desmembrar, esmagar, chamar de feio, o que for. Só me livra dessa praga, senão eu não consigo trabalhar, tá ok? Olha aí, já tô até falando feito esse anormal. Assim não dá, senhor. Calma, pensador. É só não dar atenção que ele vai embora. Olha aqui, vamos passar um filme de arte hoje, um de ritmo tão lento que ele vai dormir e daí é mais fácil matá-lo. Filme de arte? Isso é coisa de viadinho vermelho isso aí! Arte pra quê? Arte é tudo coisa de soviético, tá ok? Arte foi invenção deles, arte é minha rola aqui, ó! Não vai ter museu de arte quando eu assumir o mundo não, tá ok? Quer ver arte? Olha aqui que eu te mostro minha arte sólida, pulsante, cheia de veias, prontinha pra guerrear! Nossa, 2 centímetros verde mole, parece até uma jujubinha. Tá falando de mim o quê aí? Tu vai ser o primeiro a morrer. Depois vou expor teu cu no museu, já que tu gosta tanto de arte. Bem em cima do ralo do esgoto. Pra todo mundo poder esporrá-lo. Entendeu? Não sou apenas um militar com decorado, não. Sou bem engraçado também. Credo, essa passou até dos meus limites. Que sorte da porra minha, finalmente encontrei um imprestável maior do que o pensador louco. Estou quase desistindo de ser um deus do caos e virando youtuber, que causa o mesmo mal nas pessoas, mas tem mais gente assistindo. Mas você, seu escoteirinho do esmegma de enxofre, você me irritou além do limite. Você quer guerra, seu ditadorzinho de mercado das pulgas, então você vai ter. Ô, pensador, vai buscar o rolo de filme do Death Watch de 2002 e vamos mostrar pro meu cunhadinho querido o que é guerra. Caralho, mestre, pegou pesado mesmo. Vamos ver se esse Borra Botas aguenta um filme de guerra assustador do lado escuro da lua. Vou pegar agora, colocar no projetor e já tenho até uma vítima... um padrinho muito estimado esperando na bilheteria e já vamos começar. Quem é estimado aí? Estimado é coisa de bicha. Eu só estimo meu salário em almas às custas dos burros que... quer dizer... Eu não tenho medo de guerra não, tá ok? Aqui é macho, pode vir que eu recebo na bala. O que você quiser, cunhadinho. Senta ali confortavelmente e espera o filme começar, sim? Eu não sento não, senhor, que porra é essa? Sentar é coisa de... Vai, caralho! Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. There's something wrong with this place. What are you talking about? I only come back for the men. I only come back for the trench. Oi, who's that? Sergeant! But I can't see this! Stalinsky! It's death. It's waiting for us. Fala, Trabuco. Desculpa ter te deixado aí esperando tanto tempo, cara. Como é que você tá, cara? Tanto tempo que eu não te vejo. Não, relaxa, cara. A gente tá aqui pra isso. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pra você, porque inúmeras vezes você já me convidou e eu sempre furei com você, porque eu sou um fanfarrão da internet. E, segundamente, pedir desculpas aos ouvintes pelo que eu vou fazer no programa de hoje. Mas, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Trabuco. Eu sou mais conhecido nessa internet de meu Deus como o homem mais belo do Paraná. Ou o homão da porra da podosfera, homão né? Da porra. Mas eu sou bem casado, tá, meninos e meninas? Então fiquem tranquilos. Mas chamar-lhe pode. É, chamar-lhe pode, chamar-lhe pode. Então, tô aí nessa bolhosfera que a gente chama de podosfera de meu Deus aí há cerca de quase 5 anos com alguns projetos no ar que a gente fala um pouco mais pra frente. Maravilha, maravilha. E como eu te falei, eu te convidei aqui pra gente assistir junto nesse teatro sujo, fedido e bolorento, que é o Teatro Escuro, pra gente assistir no Necrofilme com o filme Death Watch, de 2002. Conta assim pros ouvintes, se um ouvinte, assim, um ouvinte incauto, uma vítima, por assim dizer, fosse uma locadora e pegasse o filme, assim, julgando o filme pela capa, e virasse pra ler aquela sinopsezinha marota atrás, o que é que diria, como é que o filme se venderia pra quem fosse alugá-lo? É, eu confesso que eu tentei me posicionar no momento que o filme foi lançado, né? O filme é de 2002, então a gente poderia encontrar ele como lançamento na locadora, e que isso é muito bacana. 2002 estava no auge ainda dos VHS e DVDs, e 2002 era o ano que Vampeta desceu de cambalhota, né? A Rampa do Planalto, faz tempo, né, pra cacete isso. Então você entrava na locadora, a primeira coisa que você via ia buscar a capa, né? Você via a capa, a informação. E a capa que saiu no Brasil, ela é belíssima. Ela é vermelha, num tom sangue quente, sangue fresco, com o pelotão na frente, uma imagem sinistra atrás que não faz muito sentido. Nenhum. E você ia procurar atrás, você ia ler a sinopse. Aí você pegava ali o ano, segundo o que eu descrevi, né? O ano ali de 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, lutando no fronte oeste europeu, um grupo de soldados de uma companhia britânica entra na batalha, a Companhia Y. Após um forte tiroteio e um ataque a Gaza, eles atravessam um grande nevoeiro e encontram finalmente o refúgio, uma trincheira inimiga. Mas eles não sabem que o sangue derramado naquelas terras cobraria um preço muito alto. Sangue, suor, lágrimas, ratos, insetos, insanidade e companheirismo. Esta é a história da Companhia Y e sua última refeição aquecida. Caralho, velho. Eu tô quase de pau duro aqui, cara. Essa foi a melhor sinopse. Essa sinopse é melhor do que a do filme originalmente. Cara, se você me permitir, eu peguei a sinopse original. E não tem nada a ver, cara. Ela detalha basicamente o filme inteiro. Porra, aí não, cara. É, eu achei muito, muito bizarro. Porque eu escrevi a sinopse, eu falei assim, eu preciso escrever alguma coisa. Tem que ser perfeito, né? É o podcast de um autor, né? Eu vou tentar fazer algo exclusivo, e eu falei, cara, ficou bom. Aí eu fui pesquisar a sinopse original, falei, cara, que sinopse boa que eu fiz. Cara, você melhorou em muito a vendagem do filme pela capa, assim, cara, com certeza. No Brasil, se eu não me engano, o filme é Death Watch, que seria sobre a Vigília da Morte. Vigília da Morte, alguma coisa assim. Mas ele foi lançado no Brasil como Soldados do Inferno. Você acha que é justo o título que deram no Brasil? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu achei algumas, por exemplo, o IMDB, ele fala que no Brasil ele chegou como Guerreiros. É, pois é, o IMDB tem um problema, que às vezes ele pega a mesma zona linguística e coloca de Portugal. Eu já vi vários filmes no IMDB que vêm como traduzido, mas é que eu conheci esse filme realmente em DVD, lá em 2003, 2004, alguma coisa assim. Sim, sim. E eu lembro bem. É, eu posso até depois, se você me permitir, postar um link. Tem o link do IMDB com quase todos os nomes que saíram em vários países do filme, que eu acho que é legal dar uma olhada. Olha aí. Mas é, pra variar, a gente, o brasileiro, tem a mania de mudar o tema do filme com o nome, né? Não tem nada a ver. Vigília da Morte é um puta nome legal, cara. Vigília da Morte é legal. É, condiz com a realidade do filme. Só que, sei lá, Guerreiros do Inferno, Soldados do Inferno, é estranho, né, cara? Não... É, não é? Parece um remake do filme do Spawn, aquela merda do Todd McFarlane lá, cara. Exato, cara. Spawn, o Soldado do Inferno. O Soldado do Inferno. Cara, é Spawn, é um clássico do SBT, né? E fala pra gente, Trabuco, por favor, qual é o elenco principal do filme? Pô, cara, o elenco tem alguns personagens ali que eu gosto muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Um deles muito especial, que a gente vai chegar lá. E é até curioso, né? Que você pega sempre o filme e vai ver o elenco, né? Sim, seguindo o roteiro da locadora, né? Então o elenco tem aí o nosso queridíssimo... Me perdoe o pronunciar deste nome. Eu acredito que seria Yudri Conroy, que interpreta o soldado Colin Chavez. Boa. Lawrence Fox interpretando o merda do capitão Brawman Jennings. Dean Lennox Kelly, né? Que ele interpreta o escocês, né? Willie McNess. O Tarby Liebert como soldado Friedrich. E acabaram quase emendando o sobrenome dele. Chris Marshall como o soldado Starinsky. Hans Mathewson como o soldado Jack Hawkstone. O Hugh O'Connor, que é o padre do rolê, né? Que é o Anthony Bradford. Sempre tem que ter um padre. É o capelão, né? Da companhia, por assim dizer, né? É. O Matthew Rhys, cara. Matthew Rhys, eu quero fazer um adendo dele, que ele interpreta o soldado médico, o Fireweather. Isso. E ele faz uma série de TV que eu gosto muito, cara, que é o The Americans. Não sei se você já assistiu, mas... Não assisti, não. Não, nunca assistiu. Ele é o ator principal da série. Eu recomendo muito bem. O The Americans são agentes soviéticos infiltrados nos Estados Unidos. Aquele paradigma da família soviética que cresce como americano mesmo. Sim, sim. São agentes infiltrados. É, a história é bem legal, cara. Tô na segunda temporada e meia ali. Tá na terceira temporada, na verdade. Até agora eu tô gostando muito. Vou procurar. E a gente tem também Hugo Spear como da vida pro nosso querido sargento David Tate. E último aí, claro, Andy Serkis. Quem é Andy Serkis, né, cara? Andy Serkis. O cara que faz toda a captura de movimentos decente de Hollywood, né? É, pra quem não sabe quem é Andy Serkis, você pega aí, sei lá, Smeagol como Senhor dos Anéis, o Caesar do Planeta dos Macacos. Agora o Snoke, né, no Star Wars, né? Exatamente. É, e nesse filme ele interpreta o soldado Thomas Quinn. E ele é um surtado da porra. Aliás, sempre que ele mostra o rosto, ele é surtado, né, cara? É, ele tá bem raivoso nesse papel, né? Ele tá personificado. Ação do ódio. Mas tem mais um nome aí que você não falou, o nome do personagem principal, que é um cara que eu gosto muito, que não teve ainda, eu acho, a devida atenção. Na verdade, não é que ele não teve a devida atenção, ele teve muita atenção por seu primeiro papel, por ter sido um papel primoroso, mas eu gosto dele como ator, e no entanto ele desviou um pouco, que é o Jamie Bell fazendo o papel do soldado Charlie Shakespeare. Sim, e de Shakespeare ele treinou bastante nesse filme pra poder aturar Alexandre Frota dando pitaco sobre livros do futuro. O Jamie Bell, ele ficou muito famoso, não sei se você assistiu, pelo filme Billy Elliot, em que ele é um menino inglês da classe operária que quer ser dançarino. É muito legal o filme. Sim. Mas então, essas são as duas grandes menções dele, se a gente pode contar o filme de hoje com uma grande menção, né? Depois ele entrou só em produções de TV e tudo, né? Não. Ele fez aquele Jumper. Ele era o Jumper britânico do filme, que aliás é o único personagem engraçado, legal, cativante do filme. É ele. E aí eu não sei se é necessariamente menção, mas ele foi o coisa do terrível remake do Quarteto Fantástico pela Fox. Remake, né? Isso. Ele me lembra muito a fisionomia dele, do menino que tá fazendo o Homem-Aranha agora. O Holland. Como é que é? Tom Holland. É isso, esse cara aí mesmo. A fisionomia dele me lembrou bastante, cara. Ele é um Tom Holland com mais orelhas, né? Exato. Um pouco mais adolescente, né? Muito bom. E, Mestre Trabuco, então, agora que a gente passou do elenco, fala pra gente como é que foi um pouco da produção, os dados da produção pros ouvintes saberem um pouco mais sobre Death Watch. Esse filme, ele é basicamente um filme todo europeu, né? Ele teve uma produção conjunta entre dois países, a Inglaterra e a Alemanha, talvez pela busca por atores, justamente, é um cara pra falar alemão. Eu queria até fazer um negócio, um adendo aqui, que é incrível que a Inglaterra, o Reino Unido, de maneira geral, não é exatamente conhecido por sua produção cinematográfica, né? Eles fazem produções menores. É foda pra caralho, né, velho? Sim. Mas o negócio é que, assim como acontece muito no Brasil, se é que é um dos únicos pontos em que a gente pode comparar Reino Unido e Brasil, os atores de lá, eles trabalham em novela, em teatro, em série, em cinema, onde dá. Porque a produção cinematográfica não tem todo aquele suposto brilho de indústria que tem nos Estados Unidos, né? Você pega caras dessa lista de atores que nós falamos no começo, se você vê a filmografia deles, tem cara ali com 70 filmes, bicho. Porra. E cara com, sei lá, 50 anos. O próprio, como é que é o nome dele? O Hugo Spear, que faz o David Tate. Ele é um ator clássico, cara. Ele já fez de tudo, até com perdão do trocadilho, ele já fez Shakespeare. Mas quem no Reino Unido não fez Shakespeare? Sim. E é bem interessante você notar isso, que você acaba reconhecendo os atores, porque eles estão, sempre que tem uma produção britânica, você parece que sempre enxerga as mesmas caras conhecidas, né? Porque eles estão em tudo. Mas continua aí, passa os dados aí. Bom, o filme ele é uma produção conjunta, então, entre Inglaterra e Alemanha. Ele foi rodado no ano de 2002, como a gente comentou, o ano do Vampeta. Mas ele foi lançado ao público geral somente em 2003, né? Em 2002 ele ainda foi lançado em alguns festivais de cinema ali. Ele foi dirigido por Michael... Perdão. Me deixou confuso aqui, só fazer um adendo. Opa. Que tá escrito Michael J. Bassett. E depois que eu descobri que Michael J. é uma mulher, cara. O diretor do filme é uma diretora? É uma diretora, AMJ. E toda vez que eu falo no Michael, eu tratava como homem, né? O filme, então, ele foi dirigido e escrito pela diretora Michael J. Bassett, né? Ela é mais conhecida como MJ pros íntimos. E acho que você já viu algum trabalho dela, Pensador, em uma série que a gente já se divertiu muito falando sobre, que é Ash vs. Evil Dead. Ela já dirigiu alguns episódios da série. Ah, verdade, cara. Na verdade, além disso, pena que acabou Ash vs. Evil Dead, porque era maravilhoso, nem que fosse só pela sangueira sim, toda dos episódios. Né? Cara, completamente. Mas Mas ela também fez um filme que é pouco conhecido, e pra quem cresceu como eu, assim, nos anos 80 e tudo mais, que era fã de Conan, ou as aventuras do Robert E. Howard. Robert E. Howard, ela fez também a produção de Solomon Kane, que era o puritano. Foi ela que dirigiu Solomon Kane, que era o puritano matador de demônios e tudo mais. Era bem legal. O filme bom também. Pô, muito bom, cara. Muito bom. Clássico, né? Clássico. Classicaça. O filme ele foi produzido, então, pela Lionsgate, que produz qualquer coisa, né? Como a gente diz, os britânicos produzem qualquer coisa. Ela trabalhou muito com a sua câmera 35 milimétrica, né? Com Sim. a lente anamórfica. Que um dia, eu juro por Deus, que eu pretendo entender o que significa essas informações. Eu sempre gosto de falar sobre elas. Desde quando a gente falava sobre filmes do Nostromo, eu falava sempre das câmeras saudade. E tudo. E não entendo porra nenhuma disso. Mas eu parecia que sim. E ele foi rodado ali em Benešov, Praga, né, na República Tcheca. Ele teve uma trilha sonora que foi produzida pelo George Chase. E essa trilha, cara, teve muito, muito problema. Você sabe que eles tiveram... A trilha foi emulada de outros filmes. Sim, eu soube dessa. Ele simplesmente pegou... Puta cara preguiçoso, ele pegou os filmes ali, pegou os pedaços e foi copiando e colocando. Uhum. O filme tem no seu cut final, né, o filme que chegou pra gente com 94 minutos. E ele teve até um faturamento razoável, a gente pode se dizer, né? Sim. Ele custou... 3 milhões e 200 mil libras, né? Que, tudo bem, comparado a reais é dinheiro pra caralho, né? Mas pra um orçamento de Hollywood não é nada. E o lucro dele foi de 54 milhões de dólares, né? É, incluindo DVD e Blu-ray, né? Talvez a renda do home office seja maior, né? Não sei. Não. Esse filme é uma das coisas que eu gosto de trazer aqui no Necrofilm. Esse filme realmente ele foi um fracasso de bilheteria. Ele já estava começando a pegar essa tendência que infelizmente perdura até hoje, de que as plateias gostam de ver os filmes todos explicadinhos, tintim por tintim, e não gostam muito de ver... de deixar que os filmes deixem coisas para suas próprias interpretações. Tá aí o grande filme A Bruxa, que foi considerado péssimo em vários lugares onde estreou, e eu acho o filme uma obra de arte fantástica. Então, por causa disso, ele também foi considerado um fracasso, e o retorno do dinheiro que ele recebeu mesmo foi mais com a proliferação de DVD, Blu-ray, etc e tal. É, pode crer. Aliás, A Bruxa, eu comprei o torrent dele e até hoje não assisti. Porra, cara, assiste que é muito legal, cara. É muito legal. Me faltou tempo ainda, sabe? Tempo e coragem, né? E o filme, ele até pra gente falar do como eu não posso dizer que os ingleses são prolixos, né? Como encaixar uma palavra aí pra produção tão grande de cinema? Não sei se seria um tempo mais ideal pra ou rotineiro de produção. O filme foi rodado e produzido em 47 dias só, cara. Que pra mim é um absurdo gravar um filme em 47 dias. Porra, velho, como é que fala? É a toque de caixa, né? Eu troço assim, vai. Não, fazer catálogo fotográfico ali pras marcas aqui da região, a gente demorava uma semana pra fazer 12 páginas, sabe? Os caras fizeram 47 dias o filme. Pois então, cara. Welcome to Hellfire Shakespeare. Mas vamos lá, Mestre Trabuco, conta pra gente como é que começa o filme, como é que começa Death Watch? Bom, Death Watch, ele começa já falando onde eles estão, né? A batalha no fronte oeste europeu em 1917, né, no meio na meiuca da Primeira Guerra, na meiuca pro final já. Isso. E a gente tem a imagem de toda a Companhia Y, né, todos os soldados entrando na batalha, né, eles em uma trincheira aliada, subindo já com o pau quebrando, né, e é legal, cara, que tem, você consegue ver personagem por personagem e já saber quem é quem só pela primeira tomada de cena, assim, que eu acho que é uma tomada muito bem feita ali. Ela vai passando entre cada um fazendo uma coisa, o Charlie Shakespeare, né, que é o Jamie Bell, tá todo cagado, vai passando todo em cagado. Tem o Hawthorne, ele já tá com a gaitinha na mão ali, tocando, o outro tá dando um beijo na esposa, na foto da esposa, namorado, o que é que seja. E o Andy Serkis, né, o soldado Thomas Quinn, já tá ali falando, vocês querem um soldado, vocês vão encontrar um soldado agora, filhos da puta. Exato, aí vai um guerreiro, né? Aí vai um guerreiro, exatamente. E é muito legal que tá todo mundo bem uniformizado, né, chegando na guerra, e ele já tá botando pra fuder, né, com uma espécie de colete de pele ali, sei lá. E as medalhas, já que ele já tinha capturado de nazistas, não, perdão. Nazistas não. De alemães, né? De pré-nazistas, digamos assim, né? É um fato curioso. É claro que não dá pra gente crucificar tanto algumas produções, mas basicamente todos os uniformes e armamentos utilizados no filme eram da Segunda Guerra. É. Isso acaba confundindo um pouco também. Eu confesso que a hora que eu vi o primeiro inimigo, eu falei, ué, cara, mas esse uniforme é nazista, cara. É, não, é porque eles usam, apesar deles não terem a insígnia da SS, eles usam o Iron Cross, mas o Iron Cross já existia na Primeira Guerra. Claro, sim. Inclusive o avião do Barão Vermelho, ele tinha o Iron Cross, a cruz de ferro ali pintada na lateral, né, nas asas e tudo mais, né? Eu me lembro do pequeno Trabuquinho brincando com um de plástico que eu tinha, que era bonitinho. Olha só que coisa linda. Meu convidado era criança e já gostava de brincar com representações de genocidas da Primeira Guerra Mundial. Ele é muito melhor do que você. Tô até pensando em te demitir e colocá-lo no lugar. Traz esse cara mais vezes aí. Era kit revel daqueles de montar, não? Não, cara, era um que eu ganhei pronto já. Pô, muito bom, muito bom. Só sair brincando só. Então eles sobem a trincheira, né? Vão pra batalha, o Shakespeare se cagando, né? Eu não quero ir, eu não quero ir. Eu não quero ir, não quero ir. E o sargento toma a frente, pega ele do lado, que é um. Mostra o companheirismo dele, né? É, bicho, mais ou menos o companheirismo, né? Quer dizer, um cara lá quer executar o Shakespeare ali mesmo, né? Mete a arma na cabeça dele e fala: ou você sobe ou você morre aqui. E aí o sargento chegou com aquela de: deixa disso, que isso, vem comigo. Shakespeare e o sargento Tate leva ele pra ir pra batalha, né? E batalha de noite fora da trincheira é aquela zona do cacete, né? Tiro bombando pra tudo quanto é lado, explosão e o caralho. Esse recebe um ataque a gás, né? Eu não sei, aí você me responde. Pode ser a minha cabeça que esteja um pouco confusa, mas em determinado... Eles falam bastante no ataque a gás, né? Você que talvez... Você tem uma instrução melhor do que eu sobre guerra, até porque o NPcast fez vários podcasts primorosos sobre guerra. O gás a que eles se referem já era o gás mostarda? Então, eu confesso que eu dei uma pesquisada pra ver isso aí. E eu não consegui achar nenhuma referência desse tipo de ataque, assim. Eles sempre caem no gás mostarda. Eu achei que... Se configura até a própria máscara que eles utilizam, é a máscara da Segunda Guerra do gás. Não. Nessa deixa eu te corrigir. A máscara deles é tão rudimentar que ela nada mais é do que duas camadas de pano sobrepostas pra tentar. A da Segunda Guerra ainda tinha aquela tromba de elefante. Se você então, olha bem. Essa máscara, ela é uma máscara romena, que ela é usada pra combater o gás mostarda mesmo. Posso até te passar o link dela depois. Pô, depois deixa aí sim, vou deixar no post. Vamos colocar no ouvinte, mas ela é realmente parece. Isso só um lenço que você amarra na cabeça, né? Ela, na verdade, eu não sei que serventia isso teria, mas tudo bem. Na verdade, é pra tampar os olhos e o nariz, né? E evitar que entre em contato direto com a carne mesmo, né? É, porque queimava, né? Exato. Então, você basicamente tá indo pra morrer, cara. Então, que você dê um pouco mais só, sabe? Morra e consiga brigar um pouco mais. Não que você não vai morrer, mas você vai se fuder ali. Agora, apesar dos uniformes, as armas, pelo menos, estavam bem caracterizadas, né? Ainda não existia, pelo menos na batalha da Primeira Guerra, nas batalhas da Primeira Guerra, o rifle de repetição, né? Cada tiro você tinha que dar, engatar manualmente a próxima bala e mandar, né? Não era, exato. Não era tiro livre. Mas são assim, são armas próximas da data, né? Não são as armas originais. Não, claro. É, mas são bem próximas do que se usaria ali naquele período de tempo, assim. Eu acho legal que eles saem andando desse nevoeiro e basicamente eles sobrevivem àquele grande ataque que eles estavam sofrendo de metralhadoras e gás caindo, bombas. É estranho aquilo, porque o sargento fica preso em arame farpado, que arame farpado vai ser um tema extremamente recorrente durante o filme. Sim. E ele pede ao Shakespeare, o recruta cagão, que tire ele dali. O Shakespeare ignora, assim, completamente acovardado, de medo. A gente vai descobrir o porquê depois. E nessa, assim, de fugir, o sargento, com aquela cara de filho da puta, vai me deixar aqui mesmo, fica tudo preto e vem o título do filme, Death Watch. E quando muda, não só já é dia, mas eles estão numa floresta, num descampado, de dia, completamente cercados de alguma coisa que parece um nevoeiro denso, a esmo, assim, sem saber exatamente onde eles estão, né? Bem desorientados. Exato. Tanto é que um deles cai e perde a máscara, e eles descobrem que não estão mais sob ataque de gás, que é só um nevoeiro muito forte mesmo. Uhum. E eles seguem andando à procura de whatever, né? Vamos andar. De qualquer lugar. Isso. E eles finalmente encontram a nossa querida trincheira, né? É, eles encontram, eles estão se aproximando lá, e é muito lamaçal, porque é um lugar onde chove constantemente, apesar de naquele momento não. É. Exato. E o cara pisa, vai pisar no chão, ele não apenas percebe que não é o chão, como ele pisou num cadáver e o pé dele entrou na barriga do cadáver, né? Aliás, é uma pisada bonita, né? Convenhamos. Foi uma pisada bonita. É verdade, foi. Aquela lama cinzenta, feia pra cacete, parece uma argamassa velha. Ele dá aquela pisada a fundo, ele consegue tirar o pé e aí ele vê que ele tá na borda de uma... É, porque ele era um batedor, né? O grupo mesmo ficou pra trás. Eles mandaram o escocês, que o escocês é o McNess, é o McBacon do filme. Ele é o maior reclamão da companhia Y. Que tudo ele fala assim, vocês estão me mandando na frente só porque eu sou escocês. Vocês querem que eu morra primeiro. É, mas é um bom argumento, né? Faz sentido. Faz sentido. Eles chegam na trincheira e eu confesso que eu até fiquei puto nessa cena, porque tem 4 ou 5 homens ali, alemães. Três alemães. E eles basicamente chegam e dominam facilmente os caras, todos armados, os alemães, ninguém reage nada, só sobra um, né, vivo. É, mas é um ponto interessante, justamente, é o primeiro indício que o filme tá mostrando de que tem algo errado ali, naquele ambiente, porque quando eles chegam, os três alemães não apenas não estão prestando atenção nele, que tava com a porra do pé enfiado num cadáver, como eles estavam apontando as armas e temerosos para outra direção de dentro da trincheira mesmo. Exato. Então o McNess, ele dá o aviso, ele chama o sargento e o capitão Jennings para chegarem juntos. Quem chega primeiro é o Thomas Quinn, que é o Andy Serkis, e já chega fuzilando um ali no ato. Foda-se prisão, né? crime de guerra não existe. Ele já chega mandando bala em um, o McNess segura a arma pra ele não atirar em outro. Dos dois alemães que sobraram, um sai correndo e é perseguido, a gente acaba nunca descobrindo que fim ele levou, e o outro é o Friedrich, que é o que acaba se tornando prisioneiro. É importante que daí, após eles fazerem a prisão, eles começam naquela breve vasculhada ali na trincheira, né? E o Andy Serkis acha aquele porrete maravilhoso dele, né? Caralho, aquilo ali é um mangual, cara, é um mangual rústico, é tipo um... Ouvinte, pra vocês entenderem, é como se fosse um taco de beisebol com o topo dele, assim, todo cravado de pregos. Sim. É, você nunca assistiu Lost, mas pro ouvinte que já assistiu Lost, tem o porrete do Mr. Echo, que é o porrete de Jesus, como o Charlie sempre diz na série, que é um puta porrete bonito também, só que ele é cheio talhado de citações bíblicas, né? E é totalmente o antagonismo do porrete do Andy Serkis, que é todo... tirado direto de um cadáver ali, cheio de prego, enferrujado, cara. É todo enlameado, cara. Porrete. É um puta porrete bonito. Pô, mano. E ele se apaixona por aquilo, ele guarda aquilo. Sim. Lembrança de guerra, né, cara? Exatamente. Welcome to Hellfire, Shakespeare. O sargento vai tentar falar com o alemão que sobreviveu, porque o outro fugiu, né? Deitou perna e ralou peito. Como era de se esperar no filme, ninguém entende alemão. O que, aliás, é um fato interessante no filme, porque como foi uma coprodução britânica-alemã, quando exibido na Alemanha, o filme... Porque ouvintes entendam assim, o prisioneiro de guerra, o Friedrich, ele fala alemão porque ele é alemão, é óbvio, né? Mas em determinado ponto, para se fazer entender, ele fala francês. Porque o recruta Shakespeare fala francês. Ele mas no front, né, francês. Isso, exatamente. Mas quando esse filme é passado na Alemanha, o prisioneiro Friedrich, na verdade, é um prisioneiro francês. E pra se fazer entender pro Shakespeare, ele fala alemão. Eles trocam a identidade, a nacionalidade. Trocam o idioma, né? Isso, exatamente. Pra facilitar pro povo alemão, assim, também não achar que é um negócio, mais uma propaganda. Alemães têm que morrer e o caralho é quatro. É, mas o que eu acho até desnecessário, né? Porque ele sabe que fizeram merda, né? Então... Não, tudo bem, mas é que isso aqui ainda era a Primeira Guerra, né? Eram os proto-nazistas, não eram nazistas. Exato, né? Exato. E aí eles começam a vasculhar, a organizar a trincheira, né? E um pouco depois a gente tem uma cena que já mostra que o negócio tá pegando ali, né? É, mas antes de chegar nisso, eu só vou te pedir um negócio. Se você pudesse, pra dar um auxílio visual pro pessoal que tá ouvindo o podcast agora, descreve como é que é a trincheira, porque eles consideram a trincheira não apenas estranha, mas eles consideram que ela foi construída como uma forma de labirinto, de tão extensa que era. Como é que você descreve o estado em que eles encontram a trincheira? Cara, a trincheira... É... Aliás, tem que dar parabéns pro engenheiro que desenvolveu ela, né? Porque o negócio é sensacional, assim. O que eu pensei quando eu vi ela, de verdade? Sabe aquelas escavações egípcias de arqueólogos que você encontra pirâmides desabadas já e cidades? Porque é uma puta de uma trincheira gigante, assim, só... Túneis, só túneis, as paredes túneis. E túneis, túneis, túneis, túneis, túneis e... e lama, cara. Lama, ratos, muito rato, cara. Aliás, tem uns ratos bonitos ali, viu, velho? Cara, aquilo ali não era ratinho, não era hamster pintado de cinza, não. Eram ratazanas mesmo. É, aquele rato de porto que eles foram buscar ali, certeza. É, os ratos estão em todos os lugares. E outra coisa estranha que tem ali, que eles começam a indagar, é que tem cadáver pra caralho naquela trincheira. Exato, cara. E eles começam a vasculhar e até observar esses cadáveres, né? E começa a ver que houve indícios de brigas de facas, inclusive, né? Todos com lanças espetadas e grandes punhais mesmo, alemães. As baionetas também. As baionetas, tudo. E o que não faz muito sentido, porque os caras tinham tanta granada depois que a gente vai ver. É, depois que a gente vai ver, eles tinham tanta granada que não faz muito sentido. Mas eles começam a especular, uma vez que eles não entendem, que eles não entendem alemão, né? O sargento tenta falar com o Friedrich, o Friedrich só fala alemão, o Andy Serkis, né, o Quinn, tá querendo só matá-lo, eles acabam nocauteando o prisioneiro de guerra, e eles têm um cara na maca, né, que é o Chevas, que é o quase o mais novo deles, se não fosse pelo Shakespeare, era o mais novo, que tinha sido ferido, e ele é carregado durante esse tempo todo na maca. O médico chega, o médico da companhia Y chega e fala que ele levou uma lesão na espinha, que ele tá como se fosse tetraplégico, que não adianta muito, mas que ele teria que eles teriam que voltar para onde eles estavam, que era a grande concentração britânica, para ele ser tratado. Mas o capitão Jennings não quer que ele volte. Ele falou: não, vocês não têm ideia de quão importante é quando alguém domina uma trincheira alemã. Tudo bem que a gente chegou e só tinha três aqui, então dominar foi fácil. Mas assim, ninguém precisa saber disso. Para todos os efeitos, nós dominamos uma trincheira alemã e vamos ficar aqui para segurar nossa posição. Exato. E apesar de ser uma decisão fria, né, é de fato verídica, né? Sim, sim, com certeza. Estrategicamente ele estava correto, né? Deixa um homem aparecer pelo bem que ele vai ganhar depois, né? Ô, Bolsobu, essa passagem me lembra você, sabe, cunhadinho? O tipo de coisa que você faria assim, não fazer absolutamente trabalho nenhum e tomar crédito por uma coisa que você sequer fez. Cadê ele? E é nesse momento que eles estão vasculhando que eles falam justamente aquilo que você falou, né? Porra, todas as armas que eu tô vendo aqui tem tanto cadáver, mas todas as armas aqui são alemãs. Olha aqui, baioneta, eles parece que eles se mataram uns aos outros. E nesse ponto do filme, enquanto a gente tem uma trupe da companhia analisando todos esses fatos, tem outro organizando a retaguarda, né? Preparando a defesa da retaguarda da trincheira. Exato. Que eles acabam explodindo um pedaço dela, tudo. E ali a gente tem dois momentos, um que passa muito rápido, que é o capitão tentando se localizar, que ele tá com uma bússola na mão, que ela gira mais rápida que meu ventilador da Mundial. É quase uma bússola da Faete, né? Ela fica girando. Exato. Sem parar. E aí a gente vê, após a explosão, as paredes que cedem da trincheira escorrendo sangue. O famoso ketchup com Nescau, né? O bordô, aquele bordô bonito, né? É, porque o capitão toma a decisão, o capitão junto com o sargento Tate, eles tomam a decisão de explodir partes da trincheira para que diminua a área, como ela era muito extensa, para diminuir a área que eles tinham que vigiar para o caso de retorno dos alemães. Porque, afinal de contas, um dos alemães fugiu, né? Dos três que estavam lá. Exato. E o capitão tá tentando mapear a localização, a bússola tá dando perdido, ele pergunta pro médico se tem uma bússola, e o médico, isso é uma cena bem rapidinha também, conjunta junto com a bússola, nota que o relógio dele parou, que eu acho que também dá uma identidadezinha pro que acontece no filme a partir dali, mas ele achou um rádio, né? Uhum. É um desses novos modelos a quartzo. O capitão pede pro médico, pra ser o bucha da vez e ficar ali tentando achar uma onda através da qual ele possa se comunicar. Aliás, esse detalhe que você falou agora exemplifica muito bem quem é o capitão, né? Porque em nenhum momento ele toma decisão, né? Ele sempre passa a bucha pro outro, né? É o exemplo certo do capitão, né? Vou deixar outro bucha fazer a... O filho da puta nem bússola tinha, pede pro outro usar o rádio e tudo, então... Pois então. É uma desgraça mesmo. E nesse momento também, perto desse momento, a gente tem um diálogo rápido com o soldado Quinn, né, o Andy Serkis, que mostra bem o tipo de pessoa que ele é. Porque tá todo mundo desanimado de saber que eles não vão voltar e se reunir com os britânicos, que eles vão ficar ali. E o Quinn é o único que tá tranquilão. Ele fala e todo mundo pergunta: e aí, Quinn, você tá se divertindo? Ele fala: eu tive em Blackpool, que eu não conheço a referência, talvez você conheça, deve ser algum negócio. Eu matei alguém lá, foi divertido. Então você nota já como é que é o negócio, né? E também é um momento em que eles amordaçam o prisioneiro, né? Deixam ele, os ratos começam a cobrir ele, assim, começa a passear as ratazanas por cima dele. Ratazanas, assim, do tamanho do meu antebraço, uma delícia, cara, deve ser carnudas mesmo de comer. E eles começam a confrontar o Shakespeare, porque o Shakespeare era o frangote, realmente, e perguntam a idade dele, o sargento pergunta, e acaba descobrindo que o Shakespeare se alistou com apenas 16 anos e meio, ou seja, que ele mentiu pra se alistar. E daí ele tá tão cagado de medo de tudo. É, o que não faz muito sentido também, né? Porque os caras ali devem ter 18 anos, né? Não é tudo muito o mão da porra pra ser tão mais velho assim. Verdade seja dita, eu acho que ali, tirando pelo Andy Serkis, pelo sargento Tate e pelo capitão, o resto é tudo molecão. O resto é tudo molecão, né? Mas eu entendo que, obviamente, pra quem teve 18 anos e pra quem teve 16, tem uma diferença grande entre as duas gerações. É, aí eles reforçam a segurança, eles decidem, tem um monte de dinamite, eles decidem explodir parte da... Da trincheira pra reduzir a quantidade de terreno que eles tenham que assegurar. E é muito legal que na hora que eles vão explodir, todo mundo se abaixa e o Queen, né, do Andy Serkis, sim, é o único que fica lá quietão, assim. Explode aí, cara, tá de boa. De boa também. Já tá tudo fodido mesmo, cara. Não dá nada, não. Aí tem outro detalhe nessa cena também, que é a cabacice do Shakespeare, né? Que antes da explosão ele levanta a cabeça, né? Uhum. E o pessoal puxa ele de volta, né? Então pequenos construtos são legais do filme. São, cara. Os detalhezinhos desse filme são a parte mais legal, né? Porque olhando por esse lado, assim, pro elenco bom que ele tem, o filme teve um orçamento tão baixo e realmente tirou leite de pera, né? De fazer isso. Sim. É muito legal porque eles ficam o tempo todo questionando não só a autoridade do capitão, que é um aristocrata merdão, ele na verdade só delega funções, ele não faz nada ali. Como eles ficam tentando descobrir qual é a função daquela trincheira em si, porque ela tava numa área que, pelo que eles falam, tava fora dos mapas de guerra, de onde tava acontecendo as verdadeiras batalhas, por assim, isso. E que elas, não, na verdade, não protegiam, porque ela não foi construída pra ter uma frente, ou seja, uma saída mais ampla pros soldados saírem e partirem em carga contra os inimigos. E mais ainda, porque todos os corpos que eles acham são de soldados alemães. Sim, e são corpos, hein, cara? São soldados, hein, velho? Caralho! É cadáver pra caralho que tem naquele lugar. Na verdade, nem é tanto assim. Vocês precisam um dia ver minha gaveta de cuecas. Mas, na hora da explosão, uma outra coisa interessante que tem, se vocês ouvintes prestarem atenção nesse momento, olha, isso aqui eu queria ter feito esse disclaimer lá atrás, mas eu vou fazer aqui porque é necessário. Não foi fácil achar esse filme na locadora de D.A. Shagur. Glória a D.A. Shagur. Glória. Foi difícil achar esse filme. Eu vou tentar deixar algum link pra vocês assistirem, assim, mas vale muito a pena assistir. Mas o negócio é, quando vocês tá ouvindo, assim, se vocês prestarem com atenção, logo depois que eles dinamitam a porra do lugar, tem uma espécie de rugido, assim, um lamento profundo, assim, como se alguma coisa viva tivesse reclamando. Ou logo depois, e eles levantam a cabeça, um olha pro outro, o outro olha pro um, assim, eles não sabem o que tá acontecendo. Mas é aquilo, né? Na guerra, a vida segue, né? Claro. E é nessa hora, pouco depois, já que aparece o primeiro ataque, né? Sim, exatamente. Fala pra gente como é que foi o primeiro ataque. A gente tem um dos soldados tá fazendo a tradicional patrulha. Uhum. E a gente tem o clipe do Manguetal do Chico Sainz, né? Muito bom. Eu não esperava essa, cara. Valeu. É basicamente um zumbi de lama, né? Talvez seja aquele soldado que fugiu, né? Pode ser. É que tem assim, tem tantos corpos completamente cobertos de lama cinza naquela porra daquele lugar, que você tende a acostumar de vê-los, porque eles estão em toda parte. Exato. E eu confesso que eu fiquei até na dúvida se de fato era um soldado camuflado ali mesmo, ou se era coisa ruim mesmo. Porque o cara da patrulha vai, ele para, olha pro soldado, e de repente aquele monte disforme de lama vai e abre os olhos. E a única, a gente vai ver ao longo do filme, ele é um ataque bem singular perto dos outros, né, dos demais. E sai aquele monstro de lama, né, o soldado se levanta, né, ele tá literalmente coberto, olha lá Schwarzenegger lutando com o predador, né. e ele vai lá e ataca o soldado. Ele puxa na faca, o soldado tem que alvejá-lo. Exato, e o soldado dá um tiro, ele não cai, cara, que é incrível. nível já. E chegam os outros e acabam alvejando demais aí e acaba cedendo, né? O corpo cai. Eu acho que frente aos outros ataques, aos outros acontecimentos que tem no filme, esse possivelmente foi um dos poucos que realmente era alguém vivo ali, que só tava com muito medo de estar ali e que só queria sobreviver. Mas, como se diz, né? É a guerra, né? Guerra não é feita em tapinhas de pelica, né? É tudo balaço. Eu, se eu fosse ele, ao invés de ter feito isso, eu subiria a trincheira, mas tudo bem. Pois esse ataque tem uma discussão muito boa entre o médico e o soldado que tá cuidando do rádio, né? Uhum. Que é o capelão, né? É, o capelão, o Bradford. Exato, que a gente consegue ver ali aquele breve, o preto e o branco, né? O homem de fé e o homem da ciência, né? Que é algo muito válido ao decorrer do filme, que a gente vê as posições se invertendo, né? Eu acho muito bacana isso. Porra, muito legal. E também eles acharam na revista que eles fizeram lá da trincheira, eles não acharam uma porra de caralhada gigante de granadas, mas eles acharam mais morfina, que ajuda o Chevas, que era o cara que tava lá na maca com lesão na espinha, e mandou um levar pra ele, né? Porque ele, é outra conversa interessante que o Shakespeare tem com o médico da Companhia Y, que ele fala, cara, ele vai morrer, não vai? O médico fala, é, cara, vai. Não, o que a gente já pode era, fazer, né? É deixar ele chapado até isso acontecer, mas não tem muito o que fazer, né? Exato. E ele falou assim, cara, eu tô melhorando, tô até mexendo meus dedos, né? Vocês estão vendo? Ele totalmente parado, né? Cara, é assustador isso, cara. E o médico, é verdade, cara, eu tô vendo. Tô vendo, tá mexendo sim e tal. Parabéns. E tem um Starlinski. Stavinsky. Ele é um... É fácil de você reconhecer tanto o ator quanto ele no filme, porque ele é um cara que, por tique nervoso, ele tá sempre com uma bala de fuzil vazia na boca, como se fosse um charuto. Exato. Fica chupando a bala. Ele, né? Fica chupando a bala, exatamente. E ele acha... No, eles começam a pilhar tudo que eles podem achar ali. Ele acha umas fotos eróticas vintage, assim, né? As capas da Playboy daquela época, mano. Fotos bonitas. Fotos bonitas. E tem um momento que eu fiquei muito puto com coisa ruim, cara, por conta disso. Tá, mas esse momento é um pouco pra frente, porque acho que é não sei se é o do rádio ou se é o McNess, mas quem tá operando o rádio começa a receber mensagem assim, e eles ouvem... É o capitão que tá operando o rádio nesse momento. Não é o capitão, ele chama o capitão pra dizer, porque ele ouve vozes dizendo... A companhia Y não teve sobreviventes. E ele chama o capitão e o capitão fala pra ele: cara, você não pode falar sobre isso pra ninguém, vai desmoralizar a tropa aqui. Exato. Tenta mandar. Não fala nada pra ninguém. Welcome to Hellflower, Shakespeare. O soldado da bala tá de patrulha de noite, mas é aquilo, né? O cara tá sozinho, cara. Primeira Guerra Mundial, não tem muita coisa que fazer. E ele achou uma batelada de fotos eróticas. Exato. E o cara vai mandar ali um 5 contra 1 bonito, aquele. O cara tá trabalhando, cara. É um momento de lazer dele, tá? Pô, ali, cara, o mínimo que seja, cara, é louvável aquilo, cara. Quem nunca? Exato. E ele começa a trabalhar ali, o Coisa Ruim já fala pra ele, falou, não faz isso, que ele manda chuva, né? Ele fala assim, puta, cara, chuva não. E ele escuta uma engatilhada de rifle, né? Ou algo como arma engatilhando, né? Isso. E aí ele fica atento. Falo, porra, cara, que coisa é essa? Tá atrapalhando minha bronha, porra. Eu tava quase lá. Exato. E aí, então, ele vê uma gangue tipo dos Warriors, né? Tipo, três homens parados, assim, no... Cara... No escuro. Eu tive, a primeira vez que eu vi esse filme, um cagaço dessa cena. Porque eles estão só parados ali. Sim. E ele arma o rifle pronto pra atirar. E, assim, o do meio tem três, assim. Ele vai andando procurando de onde veio o som. E o do meio dá uma inclinada de cabeça, assim, pro lado. Exato. Mas não é aquela inclinada de quem é esse corno. É aquela inclinada de não tem nada segurando a minha cabeça e ela não fica de pé sozinha. Aí ele para, em vez de atirar, vai olhar... E de repente tem três dos cadáveres alemães parados, completamente sustentados por um mundaréu de arame farpado. Né? Isso, que tá. O arame farpado tá cercando toda aquela porra daquela trincheira de labirinto, assim. Uhum. Tipo o tender que a sua tia vai fazer na ceia de Natal, assim, do lado. É muito bizarro, cara. E como você disse, o arame farpado é um item recorrente do filme, né, cara? Pra quem assistiu dos ouvintes, pra quem assistiu o primeiro Hellraiser, que se me perguntarem, o primeiro e até metade do segundo são os únicos dois filmes bons da franquia, porque a partir daí foi só a falcatrua atrás de falcatrua, e um dia a gente conversa sobre isso. Mas eu tenho a impressão que a Michael J. Bassett teve um tesão profundo em Hellraiser por causa disso, porque o arame farpado é usado pra tudo nesse filme. Sim, cara, sim. E o Stavinsky, então, ele começa a gritar, né, pros outros homens, fala, encontrei homens, né, encontrei alguém, né, pro primeiro invasores alemães. Exato. E ele se aproxima e os outros homens chegam, o Shakespeare, Harper acaba encontrando também, né? Isso. Essa cena, o cagaço maior, não foi nem quando ele achou os três homens. Mas, ouvintes, na boa, são três, assim, são três cadáveres parados. Ele olha um, ele olha da direita pra esquerda, ele vai olhando e a câmera vai seguindo ele. Quando ele tá no terceiro, da direita pra esquerda, atrás dele, onde estaria fora de foco ali o primeiro, se vocês notarem, dá pra ver o arame se movendo. O arame farpado se movendo e o corpo virando em direção a ele. Uhum. E aí vai todo mundo pra ver o que aconteceu e quando chegam lá, cara, o estrago já tá feito, né? Exato. O Shakespeare acaba encontrando ele todo enrolado no arame farpado, né? Todo furado, igual uma sessão de acupuntura e morto. É. E eles voltam daí desesperados, né? Porque daí os homens acham que tem mais alguém, né? Porque afinal de contas eles não viram o que aconteceu exatamente com o Stravinsky, né? Só ninguém viu, né? Arame farpado, ninguém viu. E eles vão direto no soldado alemão que tá preso ali, né? Tá enjaulado. Isso. Escadaria, tipo aquelas cavernas embaixo. Ele não tá enjaulado ainda. Isso acontece um pouco depois numa cena que também é muito legal. Mas eles vão procurar, ele tá amordaçado e eles querem respostas. Quem é que fez aquilo, né? Que eles vasculharam, pelo que eles imaginam, cada centímetro daquele lugar, e eles querem respostas. E o prisioneiro alemão começa a falar até um momento em que o Quinn quer matá-lo por qualquer coisa. O Quinn quer matar aquele filho da puta. Ele quer matar qualquer um. Ele quer matar qualquer um que tem lá na frente. E ele manda um parlez-vous français. E aí, quando o Quinn tá quase emendando um tirombaço na cara dele, o Shakespeare fala que teve no front francês e que ele sabe falar francês e ele conversa com o cara, né? Uhum. E aí o alemão diz pra ele, né, que ele não é o inimigo, né, que o inimigo tá solto ali, que é algo de mal que tem naquele lugar, né, algo demoníaco, né? Que o que... Não é ele o inimigo, ele tá do lado deles, né? Isso, que o que transformou a trincheira naquilo que eles encontraram, fez isso com eles e fez isso com os alemães e vai fazer com os ingleses também. Tipo, me mata agora que eu tô me cagando, filho, por favor, cara, não deixe coisa ruim aqui, não. Exatamente. E eles acabam amordaçando, e aí é que vem aquela cena agora, eles acabam reamordaçando o Friedrich, que não estava falando coisa com coisa, pelo menos não que o cérebro racional dos soldados da Companhia Y pudessem colocar. E claro, eles mandam o Mac Bacon, que é o Mac Ness, o escocês do grupo, mais o Shakespeare, para trancar ele. Eles vão na trincheira e tem um lugar ali bem afastado, um buracão assim, e fala: olha, vamos jogar isso aqui parece um lugar legal, uma prisão legal, uma cela legal para jogar ele dentro, vamos jogar ele aqui. Só que ele não quer entrar. Ele tá se cagando de medo, o Friedrich, de entrar. E é muito legal porque tá o Mac Ness e o Shakespeare. E o Mac Ness tenta forçar o prisioneiro a entrar. E o prisioneiro dá-lhe um chute no saco. O Mac Ness cai de lado e fala: Shakespeare, atira nele. E o Shakespeare, de arma apontada, fala: por quê? Porque ele me acertou nas bolas, filho da puta. Meu saco, filho da puta. Não, peraí, mas isso não é motivo pra matar alguém. Convence o alemão a entrar, né? É, eles jogam o alemão lá dentro, fecham e tudo mais, e eles continuam às cegas, por assim dizer. Exato. Até o próximo dia, onde eles resolvem queimar os cadáveres, né, principalmente dos homens do arame farpado ali, né? Eles empilham, fazem uma grande pilha de mortos e nessa pilha de mortos, eu acho legal que... Eu acho legal, né? É bizarro pra cacete. Dá pra ver que tem vários corpos ainda, mas tem muitos que tá só a caveirinha só, cara. E... Uhum. A roupa ainda, mas é óbvio, porque a roupa decompõe muito, muito tempo depois do que a carne. Sim. E talvez por algo de ruim ter consumido mesmo a carne dos soldados, ou os ratos comeram, né, cara? É porque tem rato pra caralho naquele lugar, cara. Exato, cara. E só puxa na caveirinha ali, cara. Bem, bem bizarro mesmo. Exatamente. E aí acontece um negócio interessante, porque continua chovendo sem parar, eles continuam ali na porra da trincheira, mas eles têm que enterrar o Stravinsky, sei lá o nome do cara da bala na boca que morreu. Uhum. E eu acho uma parte muito legal, porque o capelão, que é o Bradford, ele tem sempre uma bíblia, isso é motivo de piada durante vários momentos do filme, assim, porque o soldado Quinn, né, o Andy Serkis, desdenha claramente disso, e ele lê um trecho da Bíblia pra eles. E ele escolhe ler justamente um trecho do Apocalipse. É, cara. E nesse ponto, eu acho interessante pra caralho. Por quê? A diretora, a MJ, Michael J. Bassett, ela originalmente não queria chamar o filme de Death Watch. Ela queria chamar de A Terceira Parte do Homem. Porque ela considera que a guerra tira um terço da alma de toda pessoa. que também é um tema recorrente dentro desse filme. Pessoas normais colocadas numa porra de uma guerra, e tirando pelo Quinn, que já era um psicopata a vida inteira, supõe-se, todos ali eram pessoas normais. O próprio Sargento Tate, ele fala o tempo inteiro, tem uma cena em que o Shakespeare chama ele de senhor, ele fala, cara, não me chama de senhor, me chama de sargento ou de Tate, porque eu tô trabalhando aqui, cara. Isso aqui é meu ganha-pão, caralho. Eu não sou nenhum herói. Exatamente. E durante eu achei, possivelmente, essa uma das melhores sequências do filme, porque durante o funeral do Stravinsky, sei lá, o capelão, ele vai recitando a Bíblia e falando justamente da parte do Apocalipse em que o quarto anjo desce e consome um terço da humanidade. Mata um terço dos homens. A terceira parte bem da encaixado, alma. Bem encaixada. Isso, bem encaixado pra caralho. E é muito legal, porque é como se ele estivesse rezando uma missa, mas ao mesmo tempo, eles querem dinamitar os túneis que dão acesso às áreas livres da trincheira. Então, pra cada sentença que ele fala da Bíblia, ele vai dando na mão de um soldado uma granada alemã, como se fosse uma hóstia da missa, que eu achei um troço fantástico pra caralho. É. Eles vão jogando as granadas nos túneis pra ver se tem mais alguém tocado ali, né? Isso, porque aí eles imaginam que se eles desabarem os túneis, não vai ter de onde alguém escondido vir pra atacá-los que eles não consigam ver. E porra, é uma sequência bonita pra caralho, que eu adorei essa parte. Sim, eu também gostei muito, cara. Confesso que foi uma das cenas bem cativantes, assim. E logo após isso, essa cena, a gente tem um som infernal de um ataque aéreo, né? Caralho, todo mundo começa a ouvir. São vozes gritando ataque em alemão, suponho eu, que não falo alemão. São barulhos aqueles de morteiro passando, são aviões assim, e deixa o grupo tão desorientado de tal maneira que o capitão se destaca da companhia e começa a andar a esmo por dentro da trincheira labiríntica. Mas totalmente perturbado, né? Porra, chega um momento, pela reação dele, o som fica tão alto que ele cai no chão apertando os ouvidos pro que tá acontecendo ali. Sim, o som do ataque e das vozes, né, principalmente. Isso, exatamente. E a Companhia Y, o que sobrou da Companhia Y tá ali, eles viram pro Hawthorne, que é o carinha da gaita, falam, vai ali e vai buscar o capitão, porque tem uma porra de uma cadeia de comando aqui e a gente tem que receber ordens pra agir. E o Hawthorne vai atrás dele, o capitão tá completamente louco. Quando os dois se encontram... o capitão entra em desespero ali, ele vê um vulto chegando, algo assim, né? Não o William, né? O vulto, caralho, né? Ele saca seu oitão ali, talvez, e dá um match, uma balaça linda na testa dele. No meio, né, da testa, cara. No meio da testa. É uma puta bala bonita, cara, que pega nele. Cara, eu achei essa cena interessante porque todo mundo ouve o tiro, porque no momento que ele mata o Hawthorne, para todo o som. Imediatamente, né? Exato. E todo mundo escuta aquele tiro e todo mundo vai atrás pra ver o que é que tá acontecendo. E quando eles chegam, o corpo, isso... É, o ator que faz o Hawthorne, eu já vi ele também em 300 produções britânicas. Sim, sim, sim. Ele teve o cuidado de ainda ter espasmos corporais antecedendo a morte, que acontecem depois do dano cerebral. E é muito legal, porque você vê e ele tá... Morreu, pronto. Não toque, né? Ele faz isso mesmo, cara. É muito legal, cara. É muito bom, cara. E tem aquela clássica discussão, né, do após os homens, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Tem a discussão e tem também o capitão Jennings, que isso ele é retratado em várias partes do filme como uma porra de um filhinho de mamãe, que foi ali só pra comandar e nunca esperou ver ação de verdade no campo de batalha. Ele diz nessa hora que ele era simplesmente um burocrata que só sabia engraxar as botas. Exatamente. Ele depois de atirar no Hawthorne, ele fica com a arma na mesma posição ali, tremendo, e vem o capitão e pega a arma dele e fala, cara, calma, você fez merda, tua carreira acaba aqui, cara, abaixa isso, antes que você faça outra merda. Exato, porque ele tá em choque, né, cara? Ele tá totalmente em choque ali. Sim, com certeza. Olha aí, tá vendo, Bolsonaro? Esse parece o tipo de coisa que você faria sem pestanejar se eu por acaso largasse a chave do abismo na tua mão, né, o infeliz? Onde é que você tá se escondendo, rapaz? Isso aqui não é hora de brincar de pique-esconde, não. Vem terminar de assistir o filme, ô Borra Botas. Eu acho que, nesse ponto, do jeito que eles estão, um filme que... Eu não sei se você ouviu esse episódio, mas quando a gente faz o Estrada de Tijolos Amarelos, o Yellow Brick Road, ele tem similaridades, que é o que me conquistou tanto nesse filme. Não é nem a... Por quê? O gore, nem tudo mais, mas é a história de pessoas que estão numa trilha, num caminho, pra achar uma coisa, que a coisa seria o fim da guerra. Eles são soldados, o que eles buscam é acabar com a guerra, vencer, e que são colocados num lugar completamente fora do contexto, que eles não conseguem compreender. E eu acho que tem muita similaridade entre os dois filmes, assim, que força, às vezes, a audiência a pensar e tecer suas próprias teorias do que acontece, que também é um tema recorrente durante o filme. Exato. E até porque você comentou sobre o gore aí, o que existe de gore no filme é muito... Não existe nada gratuito, né? A gente tem cenas do homem pisando no cadáver, dos soldados, e ele totalmente deslacerado ali, mas é totalmente dentro do contexto, a parede minando sangue e tudo, mas não é nada gratuito e extremamente joga na sua cara o gore, né? Isso, então, exatamente. É tudo bem encaixado, eu acho bacana isso. Mas então, eles agora têm mais um homem a menos. E eles vão, eles se reagrupam, né? E o Shakespeare tem uma discussão com o Sargento Tate ali, né? Falando que eles deviam ir embora. E o Tate fala que não tem nada de errado ali, né? Não, a gente vai ficar aqui. E o escocês acaba entrando na parada com o McNess, né? Acaba entrando com o Shakespeare e fala, não, cara, a gente tem que ir mesmo, tudo. E o Tate simplesmente tava limpando o seu rifle, né? Escovando ele, termina de limpar, engatilha ele, aponta pros dois. Vocês estão querendo ir embora mesmo, é verdade? Jura que vocês vão fazer isso? Que mal ou bem, o Tate, ele é um sargento, ele é um fudido, ele sabe disso, ele precisa do dinheiro da guerra pra viver, é o ofício dele, mas ele segue cegamente, por mais despropositada que pareça, a linha de comando. Então, se tá todo mundo na guerra, cara, vocês têm que ficar aqui e esperar a ordem do capitão, mesmo que o capitão seja um borra-botas. Exato, a frase dele falar que ele tá trabalhando não é gratuita, né, pra justificar as ações dele no filme também. Exatamente, né? Cara. Eu acho que mesmo com todas as cenas de paranoia e confronto e tudo mais, aos poucos você pega a razão de cada um, a construção de cada personagem é dada ali aos pouquinhos, né? Exato. O avô do Eldak, que grava o NP comigo, já falecido, o avô dele, que parecia o Fidel Castro, inclusive. Olha... Cara, era igualzinho, velho. Até com a barba comprida, tudo. E ele usava boina e tudo. Era coisa mais linda. Descrito. Ele lutou na Segunda Guerra. E nós tivemos algumas conversas já com ele. Ele foi pra Sinha? Ele foi pra Sinha. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, quando a gente conversou com ele. E ele falava bastante sobre a linha de comando, né? Dos homens. Que ele contava muita história, né? E imagina o tanto de coisa que... pro menino Trabuco ouvir, né? Ficava ouvindo com os olhos brilhando. Ele falava que mesmo sob ataque e tudo, é normal que a gente perde o controle, mas que sempre tem que ter alguém acima, porque esse cara acima que vai te trazer pra dentro. E esse cara tem que ter muito controle, esse cara tem que ter seguir sempre a risca tudo. Então, geralmente esses caras que estavam acima no controle durante a batalha, não era o cara mais fudidão do exército, era simplesmente o cara que era mais caxias ali, porque você tem que se espelhar nele, porque ele que vai ditar a regra. O cara mais caxias é o cara que vai conseguir levar você pro outro lado, sabe? Então, eu acho muito legal em filmes de guerra e infelizmente em situações de guerra reais, mas o cara mais próximo de família, de pai que você tem numa unidade de guerra não é o capitão, não é o tenente, não é o general, não é o coronel, é o sargento, que é o cara que te carregou do treinamento até a porra do vamos ver, senta a bala nos filhos da puta. E é a figura de comando que você tem. Então você tende a obedecer o sargento. E o sargento, por si só, ele tem que manter o moral da tropa funcionando e ao mesmo tempo continuar obedecendo aos superiores. Exato. Mas pros soldados não há superiores, porque o sargento é a figura paterna deles, por assim dizer. Exatamente. E por falar em sargento, a gente passa a cena, né, depois dessa discussão, e a gente vai pra vigília do Tate, né? O sargento Tate, ele tá fazendo a vigília noturna ali, e ele acaba, ele empilha várias sacas de areia, observando ali pra frente, ele se protege, né, faz uma mini trincheira dentro da trincheira, se é que isso é possível, e ele tá lá observando pra ver se algo vem na direção, e ele acaba vendo aquela cena clássica dos lampiões se apagando, né? Isso, as luzes vão apagando uma a uma, assim... E até o lampião do lado dele, né? Então ele vai lá, ele reacende o lampião dele com o seu isqueirinho. E tal qual a loira do banheiro, né? O padre aparece bem de frente com ele, né? Isso, exatamente. O Bradford. Exato. Que tá sendo, ao longo do filme, ele vai sendo desconstruído. Do cara que começou com fé, de tipo, Deus é amor e tudo mais, até desconstruir tudo isso e virar antítese em certo ponto no futuro, né? E aliás, ele tem um olhar muito bizarro, né, cara? Eu não conheço tanto esse ator britânico especificamente, mas ele me lembra muito o Johnny D. Miller, que fez o Trainspotting 1 e 2 e que tá naquela série medonha chamada Elementary, que completamente estragou Sherlock Holmes pra... Sim, sim. E ele tem aquele olhar de morceguinho, né? Eles têm uma discussão. E ele tem... A gente consegue ver ali que ele tem um poder meio de teletransporte, né? Uhum. E ele exatamente. Some ali e ele aparece do outro lado já em outra cena com a mão na barriga, né? Exatamente, exatamente. Mas nesse momento que tudo dá merda, o McNess tá parado também em posto de vigília, que é uma coisa que a gente nunca vê nesse filme, é o povo descansando de verdade, eles têm sempre coisas pra fazer. Exato. Então o escocês tá de vigília e ele é atacado por gás, por um gás que é uma névoa vermelha, né? Um dos poucos efeitos visuais que esse filme tem. Uhum. Vem uma névoa vermelha pra ele e ele se sente sufocado e tudo mais, e quando passa, de repente foi uma ilusão, mas a cara dele continua marcada, como se fosse um gás ácido vermelho que tatuou a exato. Cara dele, né? Aí de fato parecia até o gás morcego, mas é as gotículas do mal, né? Entram lá. Isso. E ele começa a gritar desesperadamente, os homens chegam e o capitão vem falando que de fato ele é um merdeiro de vez, né? O escocês fala, não, eu vou embora daqui, já deu pra mim, porra, foi atacado por uma nuvem de sangue, vai saber o que é, vou embora, vou fugir daqui. E o capitão saca a arma, coloca na cabeça dele e fala assim, você não vai sair daqui, você não vai sair daqui. Uhum. E o Queen, né, o Andy Serkis, ele vai lá com sua frieza de Caesar, né, de macaco líder. Vai lá, conversa com o capitão, pega a arma dele e fala, não, cara, você já fez merda uma vez, relaxa, baixa a arma aí, dá a arma pra mim. E é muito bom, cara, que daí ele pega a arma e ele dá uns tapas tão bonitos no capitão, cara. Cara, ele dá uns tapas e ele dá uma lição moral, assim, seu merda, paf, você vem aqui, paf, e faz tudo isso, sabe o que eu mais odeio da guerra? Paf na cara. Não é o frio, paf, não é o nevoeiro, paf, não é o gás, paf, o que eu mais odeio na guerra é a porra dos oficiais, paf. São burocratas filha da puta como você, cara. É realmente muito bom. Enquanto o capitão que já tava apontando pro McNess a arma ali, não tá mais nada, não tem mais nada impedindo, o McNess então consegue fugir, né? Isso, exatamente, ele sai livre, leve e solto. E o médico, tá o Sargento Tate e o Sargento Tate com binóculo vendo, cadê ele? Cadê ele? Ele vê fora da linha de dentro da trincheira, ou seja, o campo. Sim. Fora ali, é só arame farpado, nevoeiro e o caralho, ele consegue encontrar o McNess. Quando o McNess tá quase indo, ele toma um tiro no abdômen. E quem percebe, a gente descobre que tem um corte de cena, tem o Shakespeare, tava olhando de binóculo também, e ele vê que foi o Bradford, o capelão, que atirou nele. Exato, e o capelão foge e corta a cena, o Shakespeare vai atrás dele, né, com um lampiãozinho entrando nos túneis, e a gente acompanha aí o McNess, né, sendo alvejado ali, e os homens tentando ver quem, né, o Sargento Tate até aciona alguns sinalizadores, né, aquele sinalizador verde clássico para o helicóptero te resgatar, o médico acaba conseguindo identificar onde ele tava, e fala assim, vou lá buscar ele. Uhum. O Tate acaba acendendo outro sinalizador, e aí então vem uma cena bizarríssima, né, cara? Pois é, o McNess tá deitado, porque ele tomou uma porra de tiro na barriga, e ele tá se arrastando no chão, e o médico cai num buraco ali e fala, vem McNess, eu fui atingido, não sei o quê. Quando eles estão quase se pegando, de repente aparece um calombo no chão que vai se movendo na direção do escocês. No melhor estilo Tremors, né, com Kevin Bacon. No melhor estilo Tremors, cara, grande filme também, e vai até ele e aos olhos do médico da companhia Y, engole pra dentro da terra. Uhum. O McNess, né? E aí não tem mais volta, né, cara? Porque alguém sobreviveu e viu a merda, né? Uhum. Esse é o primeiro momento, todos que viram algo diferente, todos morreram de forma isolada. E esse é o primeiro momento que do filme que alguém viu algo acontecer sinistro, né? Porque afinal o cara foi puxado pro fundo da terra, né? O Shakespeare, que tava perseguindo o Bradford, que ele viu dar o tiro por dentro dos túneis, acaba encontrando, o Bradford já tá claramente transtornado, ele já não é mais o capelão, ele fala, sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que Deus está morto. E ele fala isso, o Charlie Shakespeare acaba tentando dialogar com ele no melhor estilo Bram Stoker ali, né? O Bradford acaba sumindo novamente, ele desaparece simplesmente. Né? É, porque o Shakespeare aponta a arma pra ele, ele fala, cara, você não vai atirar em mim porque você é um cagão da porra. É, o Bradford fala, cara, me mata, por favor, que eu sinto mal dentro de mim, eu sinto a morte, cara. Tem então, alguma coisa errada dentro de mim e eu não vou parar com essa aí. Me mata, por favor, né? E o Shakespeare fala, não, cara, eu não vou te matar, eu não mato, né? A frase dele é exatamente essa, eu não mato. E do nada o Bradford some, né? Ele fala assim, você não vai me ajudar, então tchau. E continua, e a companhia Y tá cada vez mais reduzida com isso, né? Sim, eles passam a noite, no outro dia já, a companhia é acordada aos gritos, né? Isso. Porque nosso querido Queen, ele não... em um momento muito bonito do filme, eu confesso. Ele acaba pegando o prisioneiro alemão, ele leva pra fora da trincheira e ele o crucifica, tal qual Jesus ali. É, tem um X. Exato. X, ouvintes, são duas toras de madeira cruzadas num X, usadas pra prender o arame farpado e construir um perímetro de segurança, né? Ele crucifica, por assim dizer, o Friedrich naquilo ali. E começa a berrar pro nada, pro horizonte, né? Dizendo, venham me pegar! Vocês acham que é meu dia de morrer? Não é meu dia de morrer, não. É, e apesar de ter se falado que o Queen torturou muito o alemão, a única tortura que nós vemos ele fazendo, obviamente já tá preso, né? E crucificado, é dar uma estocada no pulmão dele, tal qual os romanos fizeram com Jesus, né? Isso, exatamente. Com o facão dele de infantaria, dá umas estocadas e tá o Shakespeare e o Sargento Tate olhando aquilo de binóculo e o Shakespeare fala, sargento, cara, você tem que parar esse sujeito tá maluco, cara, vai lá. Sim, totalmente maluco, né? Porque ele tá chamando o diabo, né? Fala assim, vem me pegar. E nesse momento tem uma cena que eu achei bem pitoresca no filme, que mostra o quanto o Capitão Jennings já perdeu os neurônios há muito tempo, né? Sim, que na hora... exatamente, é o momento que faz o pop na cabeça. O capitão, o sargento tá levantando pra ir atrás dele e o capitão fala... Sargento, convoque uma inspeção de uniformes que eu quero ver se a companhia tá garbosa. Exato, ele fala assim, cadê o soldado Queen? Não, ele convoca, o sargento se nega a fazer, porque ele tem que ir lá e salvar o... Claro, mais, tá dando uma merda fedida. Exatamente, por mais pitoresco que seja, o sargento tava lá indo lá pra ajudar um prisioneiro alemão, e ele refuta a ordem do superior, e eles brigam, o capitão Jennings chega a apontar uma arma pra cabeça do sargento. E eu acho que é uma cena bem legal também, porque você acha claramente que vai rolar um cadáver de um dos dois ali. E quem salva isso mais uma vez é o Shakespeare, o molecão. Exato. Que ele para ali do lado, se coloca em posição de sentido e fala, Charlie Shakespeare se apresentando pra inspeção, senhor. E o médico vem logo, senhor. E o médico vem logo depois e faz. Isso distrai a mente já completamente... desiludida do capitão, a ficar olhando eles e dá tempo do sargento. O sargento é atrás do Queen, né? Isso, exatamente. Mas quando o capitão pergunta, cadê o soldado Queen? Ele fala, olha, capitão, caso o senhor não tenha percebido, o soldado Queen levou o nosso prisioneiro de guerra, crucificou o filho da puta e tá torturando ele lá fora, falando com o horizonte. Exato, esses gritos estão todo mundo ouvindo, não sou só o senhor. E aí o capitão decide tomar as rédeas, assim, resolve virar machinho e ir lá enfrentar o Andy Serkis. Exato, e o capitão, ele chega, e pela primeira vez ele chega pra botar ordem na porra toda. Né, que ele chega pro Queen e fala, Queen! O Queen fala assim, você não vai me impedir disso, você não vai conseguir me parar aqui. E ele fala assim, eu não vim pra te parar, eu vim pra te matar, né? Exatamente. E, cara... E de forma bizarra, porque tava todo mundo armado ali, inclusive o sargento que foi lá pra impedir, o sargento Tate, ele simplesmente resolve brigar de faca, né? Ele podia arrancar um revólver ali, a pistola dele que tava, e pá, um tiro e resolver a situação. É, não, a briga de faca realmente acontece um pouquinho depois, porque o capitão chega, o Queen fala, porra, cara, eu sempre quis matar você, por assim dizer. E eviscera, assim, a barriga do capitão. Ele enfia a faca na barriga do capitão e rasga pra cima naquela de... Cara, eu transformei tua barriga num ralo, cara. Sangra agora até morrer, seu filho da puta que não serve pra nada. Exato, ele enfia a barriga e dá umas estocadas ainda. Parece que ele tá fazendo um sexo com o capitão. Exatamente. Ele realmente delira naquele momento. E durante a briga deles, cara, tem uma cena que me chamou a atenção... Que é a cena do arame farpado, né? Não, peraí. Quando ele vê isso acontecer, aí o sargento, que perdeu a hierarquia do negócio, agora ele é o oficial maior, resolve tomar o... Ele matou o Capitão James, não tem o que fazer. Então ele, pô, matou meu capitão, cara, eu tenho que defender meu paycheck no fim do mês, eu vou lá. E aí os dois, porque os dois se odeiam desde o início, porque o Queen só pensa em matar, e o sargento ainda tem... É verdade, o sargento. Confundi as hierarquias, perdão. Isso, o sargento... ainda tem que manter a parada funcionando. Então ele chega lá pra confrontar o Queen e aí tem uma briga de faca bonita pra caralho. Bonita pra caralho, cara. Inclusive o Tate dá um golpe muito lindo de Krav Maga nele, desloca a perna do Queen ali de uma forma genial, cara. Mas infelizmente, no final, o Queen, que é o psicopata de plantão da Companhia Y, acaba ganhando e o Shakespeare vai tentar apaziguar a situação, que é só o que ele sabe fazer. Mal ou bem, ele é o recruta deixa disso da Companhia Y. E aí tem uma cena bem bizarra, porque tá o capitão morto, O que eu ia falar da cena do arame farpado é que o Queen, ele joga o Tate na pilha de arame farpado, tal qual ele ficou preso. Isso, exatamente. É o que faz, porra, brilhante, Trabuco. Que é o que faz o Shakespeare levantar e dessa vez ir pra acudi-lo. Mas infelizmente o sargento acaba morrendo com aquele tacape bonito dos pregos lá, o mangual de guerra que o Queen achou na trincheira alemã, na cabeça, e o. Exato. E o Shakespeare, eu não mato contra o Queen, eu mato todo mundo, né? Exatamente. E o Shakespeare aparece com uma puta de uma metralhadora gigantesca, que até então nunca tinha aparecido no filme. Não, tinha aparecido sim. É que essas metralhadoras eram as armas fixas. É, a metralhadora de cartucho, né? Isso, a metralhadora de cartucho alemã, que tinha aquele pente lateral, né? O negócio encaixava pelo lado. M50, não vou me lembrar agora. Não. Ok. O capitão tá morto, o sargento tá morto, ele aponta pro Queen, e o Queen fala pra ele: desculpa, você não tem culhões, você não atirou em ninguém até agora, não vai atirar em mim. E aí começa uma cena extremamente bizarra, diretamente de Hellraiser, que começa do chão até o prisioneiro, o Friedrich, que tá crucificado ali, olha pro chão pra ver e começa a brotar arames farpados do chão pra pegar o Queen, né? O Andy Serkis. Exato, Sertes. Cara, e eu acho que é a cena de morte mais bonita do filme, cara. Porra, aquela foi caprichada, porque ele assim, é completamente empalado em arame farpado. Exato. Tem arame farpado que passa no olho, que passa na garganta, cara, que segura o corpo dele e destroça e mata o Queen. Esse arame farpado me lembrou muito o estupro do Evil Dead, cara. Uhum. A forma como ele chega e pega, assim, me lembrou bastante. Do Evil Dead 1, né, com as árvores. Exato, segurando, né, as pernas da mulher, né, e tal. Exato, exatamente. E o Queen, então, o Queen não, perdão, e o Shakespeare, então, ele dá um tiro de misericórdia, né? Isso, exatamente. O primeiro o tiro de misericórdia que ele dá, né? Porque ele até o final do filme ele dá dois tiros de misericórdia, por assim dizer. Exato. É, logo depois disso, né? Ele vai lá, o Queen vai morrer, começa a gritar, ele vai lá e metralha ele, né? É, atira ele em mim, deixa, atira em mim. É, ele deixa de ser um menino e vira um eleitor do Bolsonaro ali, né? Com os tá vendo só, cunhadinho? Nem com visita do microfilme com você tem qualquer moral, imbecil. Eu ainda vou te achar, seu merda. E daí ele volta com os sobreviventes, né? Os poucos sobreviventes, né? Não, deixa eu. Tô fazendo a conta aqui. Sobre ele tá sobrevivendo nesse momento. O coitado do Chevazzi. Que é, sobrevivente. O Bradford, que é o capelão, né? O médico. E o Shakespeare. E o prisioneiro Friedrich, que tá crucificado. Exato, o prisioneiro crucificado. Que, porra, como que esse cara sobrevive, né? Caralho, porque esse sofre também. Exato, o DNA alemão realmente é forte, cara. O Shakespeare, então, ele retorna pra. Não, peraí. É muito interessante essa cena, o final dessa cena. Se você olhar bem. O Queen, ele tava completamente empalado de arames farpados, falando pro Shakespeare: atira em mim, não me deixa sofrer, me mata. E o Shakespeare metralha finalmente o Queen. E quando você vê o corte de cena, você só vê o corpo caindo. Não tem nenhum arame farpado ali. Aquilo foi uma ilusão, não foi uma ilusão, não sabemos, né? Mas ele pega a faca curva lá do Queen e solta o Friedrich, traz ele de volta pra segurança, por assim dizer. É, e ele arma ele ainda, né? Porque ele começa a pegar algumas armas pra se armar mais, o Shakespeare. É, agora que o Bradford despirocou a cabeça, só tem ele e o capelão, e o Chevasse não se mexe do pescoço pra baixo, ele fala: cara, a gente tem que fugir daqui. O Friedrich fala: a gente tem que fugir daqui, me dá uma arma. Então o Shakespeare se arma e dá pra ele um fuzil na mão e vai tentar sair dali. Apesar de toda a situação, ainda é uma situação de uma situação de merda. Ainda é uma situação de merda você armar o seu inimigo, né? Pois então, cara, olha só o quão é merda os caras estão, que ele dá uma arma na mão de um alemão. Já tá pouco foda-se, né? Falou: cara, foda-se essa porra aqui, pega aí com um fuzil, fica aí tudo fodido, cortado, remendado, de arame farpado. Se alguma coisa pegar, você atira. Vou lá atrás do Chevazzi, né? Exatamente. E aí ele vai atrás do cara que fez menos no filme inteiro, que foi o Chevazzi. E o que mais sofreu, né? Porque esse cara. O cara não morre, velho. Caralho. Ele chega no Chevazzi, o Chevazzi ainda tá com cobertor. E ele fala: não, aquele papo. Cheio de moscas, cara. Cheio de moscas. Caralho, mosca dele. Pra caralho em volta dele. Ele não são moscas, cara. São quase a barata que eu matei há pouco aqui. Que eu tive que interromper agora. Pô, mosca de tela, cara. São as moscas de tela. Ele tá pálido extremamente, né, cara? Cara, os lábios dele chegam a ser quase azulados, cara, de você ver a necrose do corpo dele progredindo, e o Shakespeare manda aquele papo de... muito importante agora, né? É, pois é, aquela parte do mexer os dedos. Porque o Shakespeare fala pra ele, calma, a gente vai tirar daqui, não sei o quê. E aí ele olha pra baixo, assim, onde tá o cobertor tapando as pernas dele, ele vê um movimento ali e ele fala, sabe aquele papo de coaching? Eu acho que você tá melhorando, você consegue até mexer as pernas. E o Shevazi meio que aumenta isso e fala, eu tenho treinado, assim, eu acho que eu vou conseguir... mexer as pernas e voltar a andar em pouco tempo. 24 horas aqui, minha sessão de fisioterapia particular. E aí o Shakespeare resolve abrir o cobertor. E o que é que ele vê, por favor, mestre Trabuco? Puta, cara, ele vê uma cena linda, cara. Aqueles belos ratos portuários que a gente tinha falado há pouco. As ratazanas. As ratazanas, simplesmente. Imagine-se agora, ouvinte, belo ouvinte, se você puder fazer o favor de se deitar no chão, pra exemplificar com seus fones de ouvido ainda. Coloque as mãos sobre as suas coxas e imagine essa parte toda sem existir, só até o fêmur. Toda essa carne que você tá tocando agora não existe, porque os ratos comeram tudo, cara. E só os ratos ali... Pois pegando o Shevazi, tá com o gordo em Big Mac, né? Pois então, o movimento embaixo do cobertor não era o Shevazi mexendo as pernas, eram as ratazanas jantando o corpo dele. E ele, como tava paraplégico, tetraplégico, ele não conseguia sequer sentir que estava sendo devorado vivo. Uhum. E aí o Shevazi levanta o pescoço, que é o único músculo que ele ainda consegue dominar da porra do... Ele vê a expressão do Shakespeare, né? Totalmente transtornado. Fala, cara, que merda é essa, né? E aí ele olha, começa a gritar e o Shakespeare faz a coisa piedosa, né? Tapa a boca dele e fala, calma, calma, tudo vai ficar bem. E mete um balaço na cabeça dele. Ele faz o que, convenhamos, devia ter sido feito há um dia atrás, isso, na cronologia do filme, né? Porque exatamente, todo mundo sabia que ele ia morrer, que não ia ter mais o que fazer. Todo mundo morrendo. Cara, mata esse cara logo, velho. Não deixa ele sofrendo. Ao menos vamos economizar a morfina pra gente, né? Vamos ser realistas. Né? Exato. E aí ele vai atrás das duas únicas pessoas que sobraram, fora o alemão que ele deixou com o fuzil na mão, né? O Bradford e o médico. E o médico, né? Nesse momento, o Bradford já tinha dominado o médico, olha aí, mais uma vez, usando o arame farpado, ele enrolou o médico completamente com o arame farpado e tá puxando como uma cadela pela rua, assim. É, aliás, se alguém souber a marca desse arame farpado, cara, eu coloquei cerca elétrica aqui em casa, foda-se a cerca elétrica, cara, eu comprei esse arame farpado. Véio. Cara, esse arame farpado detém o mundo. Essa cena, cara, tem... Eu ri muito pouco no filme. Você sabe que eu rio com... O meu humor é meio negro, né? Eu rio com algumas coisas bizarras. E o Bradford totalmente surtado, né? Que é o capelão com o médico enrolado ali no arame farpado, com a arma apontada na cabeça dele, e o médico começa a suplicar pela vida, né? Não, cara, não me mata, não sei o quê. Você é um homem de Deus. E ele cita um trecho da Bíblia, ele fala assim, essa é uma passagem de Coríntios. E o Bradford dá uma paulada nele, fala assim... Isso é Romanos, porra! É Romanos, caralho! Eu dei muita risada nessa hora. É muito engraçado, cara. E aí o Charlie aparece, né, cara? Você aponta a arma pro Bradford e fala, cara, deixa ele quieto. Uhum. Um ponto vital também é que o Bradford, enquanto ele tava com o médico como prisioneiro, que em nenhum momento a gente falou do nome dele, provavelmente a gente não vai falar porque eu não lembro. Pois. Só lembro que é o cara do The Americans. Ele montou um detonador ali, né? Tava com um detonador na mão, né? É, ele tinha colocado a trincheira inteira cheia de explosivos, e vai por mim, o que não faltava nesse filme eram explosivos, e ele tava com o detonador na mão, então tava o médico enrolado e arame farpado, ele com o detonador na mão e o Shakespeare com o fuzil apontando. Sim. E ele fala, você vai ter que me matar. Se você não me matar, eu nunca vou parar até que isso aqui acabe. Explica pela morte dele, né, cara? Uhum. E o Shakespeare acaba atirando, mas não do jeito que a gente imagina. Ele atira um detonador que quebra... Porque, de certa forma, é a coisa mais idiota a se fazer, né? Pois é. Mas é moleque, né? 16 anos, então. O cara viu ali, foda-se, né, também. Morre todo mundo, acaba essa porra logo. Ele atira um detonador, o detonador é destroçado, então o Bradford não consegue acioná-lo pra O Bradford, ele aciona o detonador. Ele aciona o detonador e o Charlie atira no detonador com ele acionado. Tanto é que o Bradford olha pra ele e dá uma risada bem grotesca. Fala assim, já foi, né? Só que nada acontece, né? Pois então, é verdade. Bem você ter lembrado isso, porque é como se não fosse pra acontecer, por assim dizer. É, então... Aí eu tenho uma teoria que vai acontecer daqui a pouquinho. Ok. E o Bradford, então, ele vai lá e ele mata o médico, né? Dá um balaço nele, mata. Fica o nosso querido Shakespeare ali. E ele vai lá e com uma baioneta, né? Bem raivoso, vai lá e enfia no bucho do Bradford, né, cara? Ele, finalmente, ali você dá pra ver que finalmente ele cansou da porra da situação toda, né? É, ele perdeu a inocência, por assim dizer, né? Ele não tem mais... Ele estoca o Bradford no peito e dá um tiro depois nele. Né? Isso, dá um tiro com ele estocado e mata o Bradford. E aí... O detalhe é que eles estão do lado da pilha de cadáveres. E o que eu queria dizer que da explosão, que o Bradford, na verdade, ele não ativou nenhum tipo de artefato explosivo. Ele ativou o mal ali mesmo, cara. Ali ele falou assim, toca o foda-se nessa porra, cara. Caralho, muito bom. Bem pensado, não tinha pensado nisso. E aí tem uma conclusão meio de videogame, né? Tipo, aquela fase que o vilão fecha tudo, você tem que matar o vilão pra passar de fase, né? Exatamente. Porque o arame farpado é cercado em tudo ali, né, cara? Isso. O que que acontece? Ele mata acabou matando o Bradford, só sobrou ele e o Friedrich, que ele deixou com o rifle na mão, e os mortos, a pilha de mortos começa a implodir pra baixo, né? Eles começam a ser sugados. E o Shakespeare tenta fugir, e pra qualquer caminho da trincheira que ele vá, começa a vir arame farpado de todos os lados e fechar as saídas. Ele tenta subir o barranco de lama da trincheira pra sair, mas não consegue, enquanto ele tá desesperado e os mortos sucumbindo ao buraco que tá sugando o ralo, que tá subindo, sugando os cadáveres pra dentro, ele acaba não conseguindo... Ele é sugado, né? Ele é sugado e a tela fica preta. Nesse ponto eu falo assim, caralho, não acredito que o filme acaba assim, velho. Pois é, mas não acaba assim, né? O que que acontece? De repente... Ele tá dentro dos túneis, ele acende um outro sinalizador verde daqueles e fica andando a esmo, tentando descobrir onde é que ele tá. Ele vai andando, ele escuta um sinal estático do rádio que tava ali, né? Tá cheio de corpos dentro dos túneis por todos os lados. E aí ele encontra o ponto-chave da minha última frase da sinopse do filme, né? Oh, yeah. Ele encontra toda a Companhia Y fazendo sua última refeição quente, inclusive o próprio Shakespeare ali, né? Exatamente, até ele está ali, sentados em volta de uma fogueira, por mais surreal que possa parecer, ele encontra todo mundo supostamente, entre aspas, vivo em volta da fogueira. Extremamente limpos, bem arrumados, né? Isso, como se fosse aquela noite... O primeiro dia ainda, né? É, exatamente, como se fosse aquele dia da trincheira que remete lá o início do filme, quando tava no iniciozinho e tava todo mundo ainda trocando histórias e tudo mais. Dá até pra ver ele mesmo ainda servindo todo mundo, né? É, porque é uma coisa que fica subentendida, que apesar de inútil por todos os parâmetros militares do filme, ele era o cozinheiro da galera, né? Ele que fazia o rango da galera. E o... O próprio Sargento Tate, em uma das cenas, dá o cobertor dele próprio pro Shakespeare. Não, cara, parabéns, hoje sua janta ficou muito boa, toma o cobertor de presente. Fica com o meu cobertor aí pra você poder se agasalhar, exatamente. E é o Sargento Tate que fala, Shakespeare, vem aqui, me dá um refil, porque ele tá com a caneca na mão, então o Shakespeare chega com um cantil pra encher a caneca. E os dois respondem, né? Tanto o Shakespeare, que tá no túnel com o sinalizador na mão, com o flare, né, aquela chama verde na mão, quanto o Shakespeare, que tá ali naquela cena dantesca. E os dois se olham, e aí todo mundo da companhia olha pra ele, todo mundo fica olhando com aquela, do que esse cara tá fazendo aqui. Pra quem que é esse cara, né? E o Shakespeare dá o cagaço de novo e sai correndo pelos túneis, e até o ponto em que ele sai de volta, ele tá na trincheira de dia. Parabéns pros atributos de espeleologia pra ele, né? Porra, velho, se tem alguém que sabe se virar numa caverna ou num túnel, é ele. Exato, foda-se o Batman, né? Esse cara é muito mais foda que ele. Ele consegue sair na trincheira, ele tá de dia, e o Friedrich, o alemão, tá apontando um fuzil pra ele. E ele pergunta, que isso, cara? Você vai me matar? Porra, eu que te salvei, você vai fazer isso comigo? E como é que é a cena, Trabuco? Cara, é uma cena até muito boa, e ela... É a cena que traduz todo o filme, né? Porque enquanto o Shakespeare tá desesperado com o Friedrich apontando seu rifle pra ele, fala assim, cara, eu sou o único que te ajudou aqui, cara. Todo mundo queria te matar. Por que você tá fazendo isso comigo? E o Friedrich olha pra ele e fala assim, exatamente, você foi o único que me ajudou. Por isso que eu vou permitir a sua saída. Por isso que você tá livre a partir de agora, cara. Exato. E Shakespeare foge, sobe a trincheira. Que, aliás, é algo que nunca ninguém tinha tentado fazer, quase. Tirando o escocês, exatamente. E ele consegue fugir. E corta a cena e nós vemos uma nova companhia fazendo exatamente o mesmo roteiro. Exatamente. Um soldado pisando num cadáver tal qual foi feito no início do filme e chamando o capitão. Fala assim, capitão, encontrei algo aqui. Só que em vez de três alemães, tem só o Friedrich. Só o Friedrich. E eles falam, mão na cabeça, filho da puta, se você não quiser morrer. Exato. E aí a gente vê o olhar dele, que é o olhar que tá na capa do filme, que eu falei lá no início. Exatamente. A câmera vai focando em zoom na cara do Friedrich, rendido e tudo mais, e o filme acaba, cara. Exato, cara. Subimos o letreiro. Então, estamos todo mundo pagando penitência, né? Welcome to Hell, Prairie Shakespeare. Porra, pois então. Trabuco, meu querido, me diz, como você interpreta, qual a história do filme, o sinal, a moral, se é que existe alguma em Death Watch, o que, que você diria? Eu confesso que quando você me chamou pra gravar esse filme, pela nossa amizade, por tudo que nós conversamos sobre filmes... Opa! Eu esperava que seria um filme extremamente gore, com vários... Você falou assim, cara, tem um filme aí que é sobre soldados na trincheira aí, o demônio pega os caras, e o filme é do caralho, vamos lá assistir. Falei, pô, cara, eu acho que vai ser cheio de gore, o caralho é quatro, vou me divertir pra cacete. E eu não esperei em nenhum momento um filme sério. Pois então, um filme com altas considerações filosóficas, né? Exato, porque o filme se leva a sério o tempo inteiro, né? Não tem nenhum momento que o filme se deixa a cair numa galhofa. E eu gostei muito, cara, eu gostei muito da construção dos personagens, de todos eles, as viradas dentro dele. Deles, né? Desde o personagem do Andy Serkis, do Queen, ele se mostrando totalmente maluco o tempo inteiro, e quando ele enfrenta a morte, ele se mostra um cara temente a Deus, ele pede perdão por todos os seus pecados e pede um tiro de misericórdia. Ao o próprio Shakespeare, né, que tem uma evolução muito grande durante o filme, de ser um merda total, e é o cara que toma controle do... Por mais que ele tá no background, é ele que mantém o controle sobre tudo, né? E mesmo assim, ele não sucumbe às tentações da guerra, né? De matar gratuitamente qualquer um. E o filme, ele detalha exatamente isso, né, cara? É os erros que os humanos cometem, né? É um terço da humanidade que é retirada de você durante a guerra. E eu acho que a MJ, ela conseguiu traduzir exatamente a ideia que ela queria passar ali. Tá muito bem descrita, é muito bem visual e muito bem construída. Então eu achei o filme muito bom, cara. Muito do caralho. É um filme que, infelizmente, foi maltratado pela crítica. Se você for olhar no Rotten Tomatoes, o filme tem uma nota péssima. Mas se você for ver, só teve 8 críticos pra falar. O filme tem 25% de aprovação, mas só 8 críticos olharam. Dos 8 críticos, 2 acharam o filme bom. Mas, porra, é um filme obscuro pra caralho, mas que dá uma série de... Não apenas como obra de cinema, mas ele dá uma série de conjecturas que você pode ter. Eu, por meu lado, eu fico um pouco dúbio nesse filme, porque tem dois caminhos que eu acredito que você possa seguir por ele. E você, ouvinte, que tá ouvindo e que decidir assistir o filme, vai decidir por si só. Mas tanto pode ser uma representação da parábola da Bíblia que o Bradford lá no início do Apocalipse, que a guerra traz o Apocalipse, que justamente quando ele fala, tira um terço da humanidade, do planeta e etc e tal, quanto pode ser uma interpretação à la Bruxa de Blair. Você chega num lugar que você não conhece, você é assomado por situações sobrenaturais que você não esperava e como tal você não sabe reagir a elas. Mas a existência do Friedrich eu considero, não exatamente como um teste, mas aquilo ali era seria, dentro da guerra por si só, um ponto fixo, uma espécie de tribunal pelo qual os humanos passariam ali. Se você prestar atenção durante o filme, o Shakespeare não foi o único que se opôs aos maus tratos ao Friedrich, mas ele foi o único que manteve isso do início ao fim. Ele foi o único, apesar dele ter envelhecido durante o filme, ou seja, se tornado um matador que ele não era no início, por ter matado por eutanásia o Shevazi ou o Bradford. Não, mas em nenhum momento ele matou gratuitamente, né? Isso, exatamente. Todos os outros, até o Sargento Tate, com sua moral e inabalável e tudo mais, ele, em determinado ponto, ele se perde frente a toda aquela violência que tá acontecendo, que aparece sem sentido. E parece como uma espécie de tribunal espiritual para as pessoas que entram ali. Por isso, daí vem o ciclo do negócio se reiniciar. Eu achei muito engraçado quando eu li sobre o filme que o Andy Serkis, o ator, ele fala que ele não entendeu nada do final do filme. Ele se perdeu no terço final do filme, né? O que é até curioso, né? O personagem que ele interpreta se perder no terço final do filme. Pois então, ele fala que no terceiro ato ele se perdeu. E, no entanto, eu acho que é um tipo de cinema que devia ser mais praticado hoje em dia, que não trata a audiência como estúpida, explicando... Ah, não, põe Vingadores. Maravilhoso. Explicando a cada centímetro de história o que tá acontecendo. E deixa as pessoas virem como uma obra aberta e tirarem suas próprias conclusões. Eu acho o filme muito relevante por causa disso. Welcome to Hell, Prairie Shakespeare. Mas, meu amigo, me diga aqui, se você pudesse recomendar outro filme para os ouvintes do Necrofilme com que trouxesse o mesmo tipo de pensamento, assim, de uhum. estar perdido, assim, qual você sugeriria que traga, não precisa ser necessariamente de guerra, mas que traga as mesmas considerações para a pessoa pensar a respeito no final? Sim. Cara, eu confesso que eu não quero trazer um filme, tá? Eu quero trazer uma série. Opa! O filme me remonta tudo ao final de uma série que você mesmo acabou de dizer o nome dela, que é o Perdidos, que é o Lost. E todo mundo sabe o final de Lost, todo mundo odeia o final de Lost, quer dizer, todo mundo que é fã do Jovem Nerd, que deixa os outros escolherem a sua opinião. Ok. Mas a série sempre te entregou isso, né? Tal qual esse filme, você assiste 10 minutos do filme, você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe que eles estão fodidos ali, né? A gente até tenta manter um mistério aqui dentro do podcast, mas a gente já sabe que eles estão ali pagando pecado. E Lost também, cara. Lost nos primeiros momentos, você já sabe que os caras estão no purgatório. Se você prestar atenção, eu até tô fazendo exercício de reassistir a série, como alguns já sabem aqui, que eu gosto muito, é muito claro isso, desde o início da série, que eles estão ali no purgatório, ou algo similar a isso. Eu já disse até na própria gravação aqui, que o Sargento Queen, o Soldado Queen me lembrou o Mr. Echo com sua antítese do seu bastão, e até do próprio personagem em si, e eu acho que vale muito a pena pra quem nunca assistiu Lost ir atrás da série, cara, porque tal qual você, pensador, que nunca assistiu, assista, isso. Cara, eu acho que vale a pena mesmo. Um dia eu vou. Tem um momento que ela se perde ali, claro, é normal, mas teve uma greve de roteiristas e Hollywood inteira se perdeu, né? Todas as produções do planeta se perderam. Sim, sim. Mas a série no total é muito boa. Inclusive, o final é justificável. Cara, eu realmente nunca assisti Lost. Na verdade, eu li tanto blog, e naquela época, isso foi 2008, 2009, sei lá, quando acabou Lost, mas tanta gente falava sobre isso que eu me senti... Deve ter sido 2009, acho que a série é de 2005 que começou. Por aí. O negócio é que eu me senti tão assoberbado por Lost e tanta informação vinha que eu achei que eu não precisava ver a série, porque eu já conhecia cada vírgula dela. Exato. Lost, em devidas proporções, na sua época, era o que é o Vingadores hoje. Cara, Lost, na sua proporção, como você disse, é o que hoje em dia é o Stranger Things, que eu não vi também, mas eu sei cada centímetro sobre a série. Mas Stranger Things só é engraçadinho. Se não assistiu, você não perdeu nada. Ok, muito bom. Peraí, estão batendo na porta, só um instantinho que eu vou atender e eu já volto, tá? Ok. Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Olha só, mestre, o carteiro chegou trazendo os comentários do último episódio. Ué, cadê teu cunhado? Eu não vi nem ouvi nada dele durante o filme. Mas tenho certeza que ouvi um soluçar fininho de vez em quando, não é? Sim. Pois então, o infeliz se cagou todo e estava escondidinho na pipoqueira, chorando e esperando o filme acabar. Quem é que tava escondido aí? Eu não tava escondido porra nenhuma. Tava só... aproveitando pra traçar estratégias de campanha, tá ok? Estratégia de batalha pra matar comunista dos direitos humanos. Só isso. Eu não me escondo não, tá pensando o quê? Olha, Bolsobu, você tem toda a razão. Você é um exemplo de coragem, todos deveriam seguir. Vou até tirar uma foto tua pro Hall da Fama aqui no cinema do Teatro Escuro, topa? Uma foto minha? Mas tá. Não, quer dizer, claro. Claro. Uma foto minha é algo essencial. Eu vou até transformar em lei. Cada casa vai ter uma. Um Big Bowls em cada lar da família tradicional brasileira. Já pensou? Que chifra? Mas fala aí. Como é que tu quer uma foto minha? Posando, com rifle assim, ó. Assim tá bom? Tá bom? Isso, como quiser, o que for. Só chega dois passos pra trás pra eu enquadrar melhor aqui a pose. Pra trás? Ok? Pra trás? Tá ok. Meu governo diabólico até gosta de retroceder umas décadas. Tá, eu vou. Porra! Tinha um buraco aqui e eu... Mas o que é isso, amizade, tá ok? Isso aqui não é um buraco! Isso aqui é uma trincheira! Me tira daqui! Tem bicho chegando e meu fuzil só dispara bala, Juquinha! Socorro, Asno Guedes! Socorro! Pronto, deixei ele com uns zumbis alemães raivosos e falei pra eles explicarem que o nazismo é de direita. Melhor coisa que já fiz na morte. Saiu até um peso dos meus tentáculos. Acho que nem vou te matar neste episódio. Vai, anda, lê os comentários enquanto eu ouço os gritinhos desse infeliz, sim? Opa, é pra já, senhor. E que bom que arrumou alguém pior do que eu pra chacinar dessa vez. Tô até me sentindo bem. Primeira mensagem vem de Darley Santos, que diz aqui pra gente um trecho de ficção científica com cientista escrachado, cinema de guerrilha. O mano Darley acertou em cheio, e talvez você seja até vidente por ter citado o tema de guerra deste novo episódio. Você tem minha bênção maligna sempre para comentar aqui. Passar mal. Próxima mensagem vem de Evaristo Ramos, que diz pra gente: rapaz, que doido, hein? Tô a fim de assistir esse. Me fez até lembrar do episódio em que você fala de Liquid Sky, que eu não consegui assistir até agora porque não achei legendado. Excelente episódio pensador. Aliás, acho que o mestre Shimamoto ainda está vivo, hein? Caro cidadão das páginas sangrentas desenhadas, espero que assista mesmo e que goste do que vir. É um passo a mais em prol da loucura que busco disseminar no mundo. Liquid Sky é complicado de achar. Há quem vague até o leste europeu para encontrar, mas aí teria que fazer um curso de cirílico antes. E sobre o artista Shimamoto, tem razão novamente, embora eu odeie dar razão a meros mortais. Procurei sua alma criativa no além, mas não o encontrei. Ainda deve estar penando na terra mesmo. Volte sempre, Evaristo, mesmo que após a morte. Aqui, mestre, próxima mensagem vem de Zero Humano, que diz assim: olá, Necronomicasters, que filme encantador. Devo procurar para acompanhar junto a uma nova audição deste episódio. Realmente incrível de onde vocês tiram as referências e de onde vocês tiram esses filmes. Somos gratos. Ah, e esse gato que aparece nesse episódio? Eita, ah, agora que eu entendi o miado. É, mestre, ele tá falando das referências a Animala. Ai, ai, voltando. Curioso, cada vez que mandamos mensagens, o pensador acaba sofrendo por mais tempo. Isso nos torna sádicos? Sabe, você, por ser zero humano, até acredito que gosto mais de você do que dos outros. Meus melhores amigos não padecem dessa condição sofrível chamada humanidade. Espero mesmo que assista o filme e deixe teu cérebro. Caso o tenha, eu mesmo não preciso escorrer para longe. É assim que eu gosto. E sobre as referências, basta pensar que nem a besta do pensador louco, nem suas vítimas no teatro escuro têm muita vida social. E já que falei naquele estupício, o fato de achar engraçado suas dores não te torna sádico, apenas humano. Tá vendo a piadinha? Isso é um Lorde do Caos sendo sarcástico. E quanto à referência dos meados, cuidado, ou mandarei a Sassimala te visitar em breve também. Ok, mestre, mais uma aqui do Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, o site Cultura Pop a Rigor, e do podcast Conversa Fiada Matou Carambola, que fala pra gente: fala, pensador, mais um filme pra lista. Sempre tenho interesse nessas produções que brincam com a linguagem de tranqueiras antigas. Episódio muito bom. Nessa linha de filme com referências, vi faz um tempo e gostei bem de The Final Girls, que aqui ganhou um pouco inspirado o título de terror nos bastidores, olha só. Caro Mark, o pensador louco já assistiu Final Girls e me implorou pra dizer que gostou muito. Eu mesmo não vi, mas minha filha, número 3.666, assistiu e disse que é muito bom. Viu? Estou fazendo humor de novo. Talvez eu deva começar um stand-up, mas daí teria que ser stand-down, porque todos morreriam com minhas piadas. Continuo também proliferando o caos com o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, que é excelente. Acabaram os recados, anormal. Fale de novo na Infinity Tour. Infinity o quê? Tour? Isso não vai ter no meu governo, não. Ninguém vai ser vagabundo passeando por aí, não, tá ok? Putz, esse merda demora pra morrer. Ô zumbis, alguém pode ao menos arrancar a boca dele, por favor? A língua, as cordas vocais, qualquer coisa. Voltando à vaca fria, grande Dea Shaguri, obrigado por eu ainda estar vivo. Infinity Tour, turismo levar a sério de uma forma que vocês não pareçam soldados perdidos num programa errado. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer que o mundo está em paz. Embarque nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando a trincheira do mal engolir a todos como está fazendo com o Bolsobu. Vão em bladobladoblado.infinity.tour.br, novamente é tour de T-U-R, os links estão no site, no post, em toda parte. Curtam o Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas. Ok, voltando. Chefe Trabuco, eu tava ali resolvendo uns problemas ali off-topic aqui do Necrofílmico. Por favor, muito obrigado por tua participação, cara, como padrinho, grande amigo, cara, o homão da porra da podosfera. Que diz isso, pra né? Gente, diz pros nossos ouvintes, todas as pessoas do Necrofílmico estão se encavalando na rua, querendo saber de você, onde e como as pessoas te encontram dentro e fora da podosfera. Fala aí. Pô, eu me sinto até envergonhado de ouvir essas palavras, porque eu sei que são verdade. Humildade acima de tudo, né? Eu sou o fundador do projeto NP, vamos dizer assim, né? Do Finado Nostrum Podcast, hoje NP, tal qual, onde o Pensador já apareceu ali. Oh, yeah. Em duas ocasiões, onde nós esboçamos nosso amor pelo carnaval em um episódio muito bom. Muito bom mesmo, cara. Aquele episódio ficou sensacional. Pô, ficou bom mesmo. E você participou também de uma entrevista no meu projeto piloto, onde eu entrevistava podcasters. E hoje a batuta passou pro nosso querido Yuri do Mongecast. Maldito roubador de War. Aliás, esse do War tá entalado até hoje, viu? Até pros ouvintes saberem. Porque eu dei a ideia de jogar o War, meu plantão tocou, eu tive que ir trabalhar e vocês jogaram e não esperaram voltar. Haverá outras vezes. Haverá outras vezes. Bom, nós temos um projeto que hoje é um projeto, como o Pensador gosta de falar, do podcast extremamente anarquista. Então nós tínhamos um podcast que a gente dependia muito de contribuição de ouvinte, colaboração. E como eu sempre digo, a gente, como podcaster, a gente necessita muito do carinho do ouvinte. E por dado momento, a gente passou por um momento de crise, vamos dizer assim. Nós chegamos numa bolha, nós tínhamos um número considerável de ouvintes e acabamos se mantendo e não passava disso. E a gente desanimou. E um belo dia eu falei assim, cara, quer saber, eu faço essa porra pra me divertir, eu não faço pra agradar ninguém. Então, foda-se periodicidade, foda-se tudo, a gente vai falar sobre o que a gente quer. E a gente transformou o podcast todo de forma gratuita, tá tudo, não gastamos mais nenhum real, então por isso que é totalmente anarquista e falamos do que a gente quiser e foda-se. Então nós estamos hospedados em familianp.wordpress.com, você encontra todos os nossos episódios, inclusive que o Pensador participou. Oh yeah. E eu sou um maluco por um item que todo mundo que gosta desse item é maluco, então oficialmente eu sou maluco, porque eu sou maluco por ufologia. E eu faço os podcasts, até agora só lançados 4, que é o UFO Podcast, onde eu relato alguns casos bizarros que aconteceram. Maravilhoso. Bem detalhadamente. Podcast, Tanto o UFO Podcast quanto o NPcast, cara, são dois eternamente na minha lista. A gente sai de vez em quando, aparece alguma coisa. Inclusive o UFO Podcast vai aparecer um especial aí com a sua colaboração, né, Pensador? Já fechamos esse casal aí. Eu gravo aqui, você grava ali. Mas é porque... É por isso que a gente tá um do lado do outro, né? Porque a gente é brother mesmo, cara. O Pensador sabe que eu amo esse gordo careca aí. É isso. Já aí. Até dormimos junto, né, Ovinho? Né, porra! Pensador? E foi uma delícia. Ouvinte, vocês não sabem o que vocês perderam. Exato. Os dois bêbados, cada um deitou na cama e falou assim: falou, mano. Acordamos no outro dia só. Mas foi bom, cara. Foi bom enquanto durou. E obrigado, cara, de verdade. Eu tô muito... Como eu disse no início da gravação, você já me chamou várias vezes e era um pecado. Eu me sentia até mal por todas as vezes que eu furei com você, que eu não pude participar. E tô muito feliz de poder estar aqui hoje e espero voltar, cara, de verdade. Com certeza voltará. Minha agenda é meio complicada, você sabe disso, mas eu sou beat. Eu sou beat sua, cara. Você fala assim, vamos gravar, eu vou, velho. Só não fala que a tua agenda é complicada. Fala assim, é duro ser um homão da porra da porra. Não, é foda, você sabe que esse negócio é tenso, cara. Então tá, ouvinte do cemitério do Necrofílmico, chegamos ao final de mais um episódio, espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais, e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, façam parte do nosso grupo do Telegram, avaliem a gente no iTunes, deixem comentários e, claro, se tiverem a chance de achar Death Watch na locadora de Deachagô, não deixem de ver que é muito bom. De resto, estejam sempre aí, aqui, assistindo filmes com a gente, se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem, então, incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre! Maravilhoso! E, Trabuco, agora, para finalizar, eu gostaria de pedir a você, meu querido, que escolhesse uma música para encerrar um programa, uma música que representasse tudo o que Death Watch... Vigília da Morte, como você mesmo rebatizou, que porra, seria um título maravilhoso. Manda pra gente, qual música, cara, você escolheria que representa esse filme? Confesso que eu pensei muito, eu cheguei na gravação e eu não tinha escolhido uma música ainda. E há uns 5 minutos atrás, um pouco antes da gente começar a finalizar, eu pensei numa música ideal pra isso. Porque a gente tá tratando do inimigo oculto, o inimigo que a gente não sabe, né, que o inimigo, o alemão, né, no caso. E certo. Eu me lembrei do alemão do carro conversível, eu mexendo nos fusíveis. Ele quando você me deixou. E nosso querido Shakespeare subiu a serra. Então lá vem o alemão da Mamonas Assassinas. Maravilhoso, então, ouvintes. Fiquem aí com Lá Vem o Alemão por Mamonas Assassinas. E até o próximo Necrofilme Com. Boa. nós na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo, nós descíamos pro boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia, e você de mini saia, dando bola pra num alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo no fusível. Vocês não sabem brincar não, tá ok? Vocês são malvados demais pra mim. Eu vou acionar os direitos humanos e vocês vão ver. Não se faz isso comigo não. Eu sou frágil. Morre de uma vez, diabo. Participou deste episódio Thais Souza, do podcast La Sexta, como Bolso Burro.